Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds, aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, neste Pacific Rim começou o apocalipse. Aqui é Burrand e guerra é guerra. Aqui é o Tucano e esse Nerdcast está indo ao ar um ano depois do que deveria ter sido. Aqui é o Eduardo Spor e tora, tora, tora. Aqui é o Felipe Figueiredo e o Oceano Pacífico não é tão pacífico. Aqui é o JP e eu discordo do Tucano. Era melhor agora que o primeiro presidente americano visitou Hiroshima. Ó. Ah, isso é uma bomba, a notícia é uma bomba. Aqui é o Azaghal e o Nerdcast nunca chega atrasado nem cedo demais. Ele chega precisamente quando ele tem que chegar. Muito bem, nerds, estamos aqui juntos para falar mais uma vez sobre a Segunda Guerra Mundial, especificamente a Guerra do Pacífico. Hoje estamos com a esquadra inteira, cara. É verdade. Todo o time de história tá aqui, inclusive Blue Hand, que não grava há milênios, tempos imemoriais. A esquadra tá completa, vamos ver quem vai ser o kamikaze. Aproveitando que falaram isso, eu fico muito feliz com isso, porque aí param de achar que eu que tesourei o Blue Hand, ele. Porque foi coincidência. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas ou Nerdcast. Vamos. E, Azaghal, vamos lembrar e anunciar aqui que a Nerd Store está com a promoção na faixa, rapaz. Oh. Até dia 15 de julho de 2016, você compra qualquer livro do catálogo Nerdbooks que tem lá na Nerd Store com frete grátis para todo o Brasil. Todo o Brasil, eu falei, rapaz. E não tem um mínimo de compras, não. Você pode comprar qualquer livro e é isso. Frete, pode comprar todos os livros com frete grátis para o Brasil inteiro. Ah, temos A Lenda de Ruff Gunner volume 1 e volume 2. Cara, se você não leu, é um livro que prende pra caraca a leitura. Só você olhar no Scooby, as críticas independentes, as resenhas independentes, tem nada a ver com o Jovem Nerd. Vê lá o que a galera achou, cara. É muito, cara, um livro page-turner, Azaghal. Aquele que você vai virando páginas, você não consegue parar de virar páginas, porque é muito maneira a história. E temos também o livro Ozob Protocolo Molotov, que conta a origem de Ozob, rapaz. Tem uma história e tem um flashback, não é, Azaghal? Isso. E aí você, no flashback, você vê a origem do Ozob e na história você segue uma aventura dele com um grupo de mercenários. Certo? Isso. Eu sou o tipo de autor que não gosta de falar muito sobre. Não gosto de falar. Eu gosto disso. Não gosto de comentar a própria... É isso. É o que as pessoas acharem. É exatamente. Tudo isso. Tem ali o protocolo pro Renda Alienígenas também pra você se defender do ataque iminente. Tudo isso com frete grátis na Nerd Store para todo o Brasil, rapaz! Aproveita. Nerdstore.com.br, a loja mais nerd do Brasil. Outro aviso interessante para você que está ouvindo esse podcast, na verdade, dois avisos interessantes. Primeiro é que hoje nós estamos lançando uma série de 4 Nerd Tours atrás da Cortina de Ferro. Olha, verdade. Ou seja, esse é o nome que a gente deu para fazer um conjunto de dois programas que não se relacionavam. Exatamente. Os dois primeiros agora serão em Praga. Isso, né? De tudo Praga que a gente prometeu, tá? Isso, aí. Isso, temos dois episódios, um nessa sexta, agora já está no ar, você pode ouvir o Nerdcast na sequência, assistir. Na sexta que vem teremos outra vez Praga, e aí, sim, Polônia, dois episódios mais densos. Densos com assuntos relacionados à Segunda Guerra Mundial. Isso, rapaz. Exatamente. Então, você que gosta do assunto desse programa, que a gente vai falar de Guerra do Pacífico, de Segunda Guerra Mundial, esses programas têm sempre alguma coisa a ver com isso. Exato, então não deixe de ir lá no canal do Jovem Nerd no YouTube, nas próximas 4 sextas-feiras hoje, inclusa Nerd Tour, rapaz! E você pode assistir tanto o Nerd Tour quanto ouvir os Nerdcasts no aplicativo do Jovem Nerd! Oh! É isso mesmo, nós lançamos um aplicativo, caso você não saiba, talvez você não tenha redes sociais, não viva, e não tenha escutado o Nerdcast semana passada sobre Game of Thrones, porque você não quer tomar spoilers. Exato. Sendo assim, saiba agora. Nós lançamos um aplicativo tanto para usuários de iOS. Exato. Quanto para usuários de Android. Oh, que bonito. Você usa Windows Phone, sei lá. Qual o nome daquele outro que tem teclado? Blackberry. Blackberry. Blackberry. Uhum. Tem uma versão mobile muito bem feitinha. É, então, funciona. Quem sabe no futuro a gente não faz alguma coisa cada vez. Esses são os sistemas mais usados. Foi, e ok, a gente lançou e é isso que tem pra hoje. Agora, as pessoas perguntam, ei, por que eu vou baixar o aplicativo do Jovem Nerd se eu já tenho um app de podcast aqui? Exato. Primeiro que o aplicativo do Jovem Nerd não é o aplicativo do Nerdcast. Sim. Ele é muito mais do que isso. Exato. Você consegue não só ouvir o Nerdcast, criar playlists, favoritar, baixar os programas, ouvir playlists que a gente criou, como você também consegue ver os nossos vídeos no YouTube, uhum, e acessar as notícias do Nerd News. Sim, as notícias diárias, sempre. Isso, ficou muito bom de ler, de acompanhar. Você pode escutar o Nerdcast e navegar no aplicativo, você pode fechar o aplicativo, botar o celular no bolso e ele vai continuar tocando o Nerdcast. Sim. E se você parar, a playlist volta depois, é uma beleza. E que, mas tem mais uma coisa. Tem uma diferença. Essa é só a beleza. É uma beleza. Tem os diferenciais. Exato. Por exemplo, se eu falo assim, Jovem Nerd de Wesley Safadão, aparece a imagem. Que escroto. E aí vocês podem ver, se eu olhar na tela do smartphone usando o aplicativo do Jovem Nerd, você vai ver a foto do Jovem Nerd e o Wesley Safadão. Isso acontece durante todo o programa, sempre que tiver alguma imagem que a gente acha relevante ao programa. Sim, sim. Tem mais! Presta atenção, você pode pular os e-mails. Durante, quando a gente chega lá no time jump, que a gente fala e pula para tanto, sim, você tem um botãozinho... Tum, faz pular direto pro final. Não precisa ficar arrastando mais a timeline. Olha aí. É um feature. Eu vou pular os anunciantes? Não, claro que não. Pula os e-mails. Mas você vai pular os e-mails caso você não queira ouvir. Se você quiser ouvir, é só ignorar o botão. Agora, a maior feature é a seguinte. Presta atenção, porque essa vai deixar nego cagado. Essa vai deixar nego no chinical. Uhum. Toca o tambor aí, Léo. Rufa. Quem usar o aplicativo do Jovem Nerd, escuta o Nerdcast primeiro. Yeah, rapaz, olha aí! É isso mesmo que você tá ouvindo. Não vamos atrasar o programa, não significa que ele vai sair às 3 da tarde, não. Não. Ele continua sendo publicado na mesma hora, mas aquelas pessoas ficam meio desesperadas. Ai, eu vou viajar. Ai, lançar logo. Ai, eu tô acordado de madrugada, não sei o que lá, eu sou sozinho. Agora você vai ter o Nerdcast antecipadamente. Primeiro ele vai sair no aplicativo. Sim. Para os usuários do app. Depois ele vai no site e demais agregadores. Não cortamos o feed para ninguém. Exato. Você pode continuar usando nesses aplicativos que nunca, nunca na vida vão ter o Nerdcast antes. Olha que bonito. Muito bom. Então baixe agora. Link aí no post. Vai nas suas lojas respectivas da iOS e do Android. Baixe gratuitamente o aplicativo oficial do Jovem Nerd, rapaz. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast com spoilers de Game of Thrones... É. Que os e-mails das pessoas contam lá, o que elas ouviram, então tem spoilers. Você pode pular diretamente para... 19 minutos e 38 kamikazes. Ou você pode apertar o botãozinho de time jump aí no aplicativo. Ah, que beleza. Primeiro, quero agradecer aos nerds que doaram sangue a semana. Flávio Moura, funcionários da Resource IT, Júlio Vinícius, Guilherme Augusto, Henrique Culturama, Ilo Guzmão, José Maria, José Victor, Paulo César dos Santos e Tatiana Cassanho. Muito obrigado, galera, que doou sangue essa semana e salvou vidas. Temos também a galera do Scalp Solidário, Amanda Corcione, Liz Harumi Guedes, Marcelo Montagner, Maurício Lisboa e Wellington Felipe. Olha aí, a galera cortou o cabelo e doou as madeixas para fazerem perucas. Mais homens do que mulheres essa semana. Olha aí, que beleza. Normalmente as mulheres dominam essa doação. É muito bom. Arte dos fãs. Temos o Ozob Hardcore por Paulo Ricardo de Oliveira. Caraca, ficou foda. Muito foda. Muito foda mesmo. Isso é uma camiseta, não é? Não vamos falar sobre isso aqui. Mas eu achei foda pra caraca. Animal, muito, cara. Muito, muito foda. Muito foda, cara. Parabéns. E temos também uma arte no couro. Olha. Uma arte no sangue, amigo. Arte na pele. Então, o Stefan Silveira... fez uma tatuagem em homenagem ao Jovem Nerd. Olha aí! Não é o primeiro que faz tatuagem, já aconteceu algumas vezes. Sim, nós somos esse tipo de site, causa esse tipo de frisson nas pessoas. E ele fez um Jovem Nerd com o logo do Jovem Nerd, uma Estrela da Morte, um Lambda Lambda Lambda e dois lightsabers. Isso. No peito. No peito. Assim, ó. No peito. No lado direito. Porque o lado esquerdo deve ter, sei lá, o retrato da namorada dele. Aham. Ou da esposa. Mas ficou maneiro. Muito obrigado pela homenagem. Obrigado a todos vocês que botam Jovem Nerd na pele. A gente não está incentivando que vocês façam isso. A gente acha maneiro quem faz. É verdade. Mesmo porque é algo que está para sempre ou custa uma fortuna para tirar. Então a gente nunca vai ficar lá se ficou ruim. Vai ser sempre maneiro. Mas a gente agradece. A gente agradece. Teve um cara na Comic Con Experience ano passado que tatuou nossos autógrafos. É verdade, é verdade. Não? É carinho, muito carinho. Teve galera que já tatuou Protocolo Blue Hand. Exato. Bem foda, então. Obrigado, obrigado pelo carinho, cara. Valeu, valeu, obrigado. Daniel Benoni, quase 25 anos, especialista em BI. BI? Business Intelligence. Olha, legal. Guarulhos, São Paulo. Boa noite, Lordes Comandantes da Armada Nerd. Escutando o último Nerdcast, acabei percebendo uma sucessão de fatos que pode apontar um possível desdobramento da história de Game of Thrones. Ah. Aqui preciso apontar alguns acontecimentos dos livros, pois fui direto para a sexta temporada depois de ler os 5 livros e estava foda tomar spoiler no Facebook. No livro A Tormenta das Espadas, Stannis tenta atacar Porto Real e volta para casa derrotado. Isso aí a gente viu na série. Nesse ponto, a Melisandre pede que ele entregue Edric Storm, filho bastardo do Robert, que está sob a proteção de Stannis, para que seja feito um sacrifício, já que há poder no sangue real, e isso pode ser usado para despertar o dragão de pedra, que lutaria pelo carequinha mal encarado. Se pararmos para pensar, isso é exatamente o que Daenerys faz quando queima Khal Drogo, que é um rei entre os Dothraki, ainda vivo, despertando assim seus 3 dragões, dito no livro que os ovos estavam petrificados / fossilizados. Isso indica que possivelmente o Azor Ahai não seja Stannis, afinal, ele meio que morreu, né? Nem o João das Neves, mas sim nossa querida Khaleesi, que inclusive justificaria o fato dela ser imune ao fogo, afinal o enviado de Riller teria que carregar a luminífera sem se queimar. Espero ter colaborado um pouco com o tema desse excelente Nerdcast. Será que é Daenerys? Faz sentido isso, a Daenerys ser... Eu acho que sim, porque nas culturas das reencarnações, não faz diferença se você é homem ou mulher. Reencarnação é reencarnação. Sim, mas... Acho possível, só que eu li por aí que esse negócio de ser imune ao fogo não é um poder dela. É uma parada que aconteceu naquele momento. É tipo um milagre. Mas aconteceu, na série aconteceu 2 vezes. É, só um milagre. É, exato. A série vai pra um lado e o clima vai pro outro. Ah, entendi. Porque não tem nenhum... Ninguém fala que os Targaryens são imunes ao fogo, nem ela. Não. Só que aconteceu. Mas esse negócio que ele colocou aí dela ter sacrificado um rei, eu achei maneiro. É, maneiro. E faz mega sentido. Sim, total, muito maneiro. Alexandre Tostes, 26 anos, engenheiro mecânico, São Paulo, SP. Prezados nerds, apesar de ter achado ótimo o último Nerdcast Game of Thrones, gostaria de apontar algumas caneladas e fazer alguns adendos. 1. A Lady Melisandre não ressuscitou os Stannis porque percebeu que o sacrifício da princesa Shireen foi recompensado com a deserção de uma boa parte do exército. Tendo interpretado isso como um desfavorecimento da causa, ela também abandonou os Stannis. Ok, verdade. E não tinha mais motivação de ficar ali, pois percebeu que ele não era quem ela pensava que era. Ok, é isso aí. 2. Sobre a contratação de um faceless man, um homem sem face, para assassinar a atriz Lady Crane, o preço de um assassinato depende da vítima. Isso é comentado na primeira temporada quando Peter Baelish diz no Small Council, lá do Pequeno Conselho, que contratar um exército de mercenários seria mais barato do que contratar um faceless man para matar a Daenerys. Portanto, não é tão absurdo considerar que uma atriz coadjuvante teria dinheiro para encomendar assassinato de outra atriz. Peraí, deixa eu explicar um negócio. Você não vai numa empresa que presta serviços caríssimos. Por exemplo, diz uma empresa aí que presta serviço que é uma parada de primeiro mundo, world class. Rede Globo. Porra, não, cara, peraí. As novelas da Rede Globo passam em todos os países do mundo. Tá bom, vamos lá. Você chega lá na equipe de produção de novelas da Rede Globo. Aí fala assim, oi, tudo bem? Queria fazer aqui uma série pro YouTube e usar todos os seus aparatos. Eu vou te dar um exemplo mais simples que esse. Ah. Você chega na Rede Globo e fala assim, quero anunciar essa paçoca. Aí ele, sua fábrica, sua... Não, não, essa paçoca. Eu quero vender uma paçoca. Ah. Aí a Globo vai falar, tá bom, não tem um preço pra anunciar uma paçoca. O preço é aquele preço, ponto final. Eu sei, é bom, mas isso anunciar é diferente de prestar um serviço. Mas anunciar é prestar um serviço. Isso aqui nós fazemos aqui toda semana. Se o cara vier anunciar uma paçoca no Jovem Nerd, é o mesmo preço que anunciar um então, filme, por exemplo. Não muda. Então, se você quer... Olha só, presta atenção. O nosso preço não muda pela vítima, Jovem Nerd. Não, não muda mesmo. É tabela. Mas é isso que eu não tô entendendo. Por exemplo, os caras usam magia pra poder se infiltrar na parada. Um negócio mega difícil, mega complicado. Precisa de estudo, precisa de anos de treino, cacete. Você não vai vender esse serviço por 2 centavos porque a menina não tem dinheiro. Entendeu? Tudo bem, matar um rei é caro, obviamente. Que isso nem faz sentido, o negócio de contratar um homem sem face é mais barato que um exército de mercenários. Em que momento? Porque a Daenerys, por vários momentos, não valia porra nenhuma. Ela não tinha resistência nenhuma pra matarem ela. Não, mas ela era uma herdeira dos Targaryen. Puta. Mas e aí? Etc. Se você é um herdeiro do Targaryen e mora num muquifo, é facílimo te matar. Não, não, mas não é pela dificuldade. É porque ela é um alvo valioso, entendeu? Ela pode reclamar o trono. Esses caras são cada vez pior. Não, cara, não me entra na cabeça. Os caras têm a parada mega complexa e eles vão ficar vendendo por R$50 aí. O que me entra na cabeça dela ter encomendado aquele assassinato lá seria que, por um motivo de ser um teste pra garota, entendeu? Que é a estagiária do negócio, tá aprendiz e tal. Aí vale. Mas assassinato... Oi, tudo bem? Eu queria encomendar um assassinato aqui. Quem é que você quer matar? Ah, é um cara rico ou um cara pobre e tal? Aí muda o preço? Não faz sentido. Bom, ele continua aqui no 3. Se não me engano, foi o Azaghal que cometeu a canelada ao dizer que Jaqen não queria a Arya morta. De fato, foi ele que enviou a garota sem nome pra matá-la. Na verdade, ela quis. Ela, eu vou lá matar assim, ela. Ele abre. Ele não queria que ela morresse. Senão, ele não tinha dado aquele sorrisinho. E além do mais, ele queria que ela ficasse cega? Não queria. Tudo ali é uma lição pra Arya. Tudo ali é aprendizado. Sim. Não tem essa. Exatamente. Ainda sobre a tentativa de assassinato da Arya, acredito que as polêmicas em relação à recuperação, o relâmpago dela, sejam as mesmas que envolvem os teletransportes da série. Ou seja... Não tem teletransporte. Não tem... Isso ou o leite de papoula que a Lady Crane deu pra ela era batizado. Pra terminar, uma curiosidade que tem a ver com os últimos 2 episódios. Miguel Sapochnik, diretor da Batalha dos Bastardos e Os Ventos do Inverno, os 2 últimos episódios, e do aclamado Hard Home, da 5ª temporada, não está relacionado na lista de diretores para a 7ª temporada. Achei isso um tiro no pé, afinal, achei, como Tucano, o season finale não só o melhor episódio dessa temporada, mas possivelmente o melhor da série. Bom, é isso, o cara não tá, mas enfim, às vezes o cara tem agenda. É, tem bons saber. Diretores também, é sério, pô. Tipo, ok. Vai ser legal, vai cara. Vai dar tudo certo. Confia. Victor Ladevic? Ladevic? Ladevic, é, pode ser. 28 anos, dentista, Recife, Pernambuco. Gostaria apenas de compartilhar uma teoria com os senhores. Imaginem que, quando Jon nasceu, acredito eu que seja Snow, Ned, acredito eu que seja Stark, sabendo que deveria guardar segredos sobre sua origem, resolveu enviar uma carta à cidadela avisando o ocorrido e pedindo que o Meister também não revelassem tal acontecimento. Para eles, tudo bem, afinal Jon Snow era apenas um bastardo de uma linhagem morta. Sim, bastardo, pois Rhaegal não era casado com Lyanna. Com o tempo, essa carta foi se perdendo na cidadela entre livros e outras coisas. Ah, já sei onde ele quer chegar. É, eu não sei, fala. Aí paremos para pensar. Eu já parei, já pensei e já fui. Quem poderia desenterrar essa carta no meio de tanta coisa e de tanto conhecimento que existe na cidadela? Quem está lá maravilhado com tantos livros e querendo ler tudo que encontrar pela frente? Sam. Acredito que Sam vai achar essa hipotética carta e revelar ao mundo que seu amigo Jon Snow é da linhagem Targaryen. Ia ser épico e eu já quero que seja assim. Excelente. É o que todos nós queremos, que seja como nós queremos. De quebra, ainda justificaria aquela cena quando Sam chegou na cidadela, que o porteiro foi conferir nos registros quem era o Master da Muralha. Já foi um indício que eles têm registro de tudo o que acontece. Ou talvez só dos Masters. Então... Por que ele escreveria uma carta contando a verdade se era pra esconder de todo mundo? É pra contar que às vezes carta. Os Masters, não sei, cara. Porra, ele não botou a carta no corvo, pode acontecer qualquer coisa, maluco. Caraca, quem sabe dessa história é o Bran. Não pode ser o Bran que vai contar pra todo mundo? Mas o Bran só vai falar, gente, eu vi. É, mas a carta também não prova porra nenhuma, né, não, cara? Não, uma carta com o selo do Nerd Stark prova. Prova é mais... que ele contou uma história, mas não é... Não, mas eles podem fazer, sei lá, DNA. Um... DNA, sim. Que DNA. Ha ha ha! bem, a gente já começa em Pearl Harbor? Ou vocês querem dar uma... Não, começa um pouquinho antes, porque os japoneses são malucos. Os japoneses fizeram Pearl Harbor com motivo. É verdade, é verdade. A gente pode começar um pouquinho antes ou pode começar muito antes também, então, né? Toda vez que a gente vai falar de Segunda Guerra Mundial, a gente começa falando sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Não, a gente pode começar agora falando sobre a Batalha de Sekigahara em 1600 pra chegar lá. Se você lembra. Caraca, esse aí se preparou, malandro. Não, porque de certa forma, né, o que aconteceu foi, bom, o Japão se unificou em 1600, falar bem rápido pra vocês não ficarem assustados. E aí teve a unificação, o Japão se fechou, né, durante alguns anos, muitos anos. Alguns séculos, né? Alguns séculos, 1800 e pouco, tava lá os japoneses, tudo bem, na sua pátria, lutando com as suas katanas, e de repente o que acontece? Surge do mar alguns monstros metálicos ameaçando a nação, né? E não eram Godzilla, né? Na verdade, eram encouraçados americanos que estavam chegando, e naquela época, final do século XIX, encouraçados americanos, né, já eram capazes de destruir completamente as cidades. Hoje. A gente fala em século XIX, o negócio acha, eu penso em caravela, não era isso? Eu penso em índio, né? Eu penso em índio. Exato. Teve a abertura do Japão, né, com a era Meiji, que aliás até é contada um pouquinho no filme lá do Tio Cruz, né? O último samurai nisso. Uhum. E aí o Japão começou, a partir do final do século XIX, a se desenvolver de forma absurda. E já existia, então, desde essa época, uma natural rivalidade entre o Japão e os Estados Unidos na região do Pacífico. O Japão era rival de todo mundo ali, né? Sim. O Japão achava que o Pacífico era dele. É, o Japão era rival da União Soviética, da Rússia, o Japão era rival da China, o Japão tinha anexado a Coreia já há um tempo, o Japão era rival de todo mundo ali. Japonês bonzinho, hoje em dia, nem é tão bonzinho assim, né? O japonês, esse, historicamente, o japonês sempre se considerou, no Oriente, uma raça pura, muito parecido com a coisa da ariana na Europa. Sempre considerou chinês, coreano, uns misturados, inferiores, e eles se consideravam os fodões puros, etc. Não é verdade isso? É, até a própria ilha de Okinawa, que é dentro do Japão, eles consideram os caras meio impuros, né? Consideravam, não sei como é que é hoje em dia. Aliás, onde surgiu o Karatê? Quem viu o Karatê Kid aí vai saber. Assim, isso explica, entre outras coisas, assim, a afinidade que o Japão teve com o Eixo durante a Segunda Guerra. Isso, é. E o inimigo comum, que era o Império Britânico. Embora na Primeira Guerra Mundial, tanto o Japão quanto a Itália eram aliados da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da França. Sim, tanto que o Japão ficou com as colônias alemãs no Oceano Pacífico, né? As Ilhas Marianas, a cidade de Tsingtao, na China. A pronúncia deve estar errada, mas enfim. E só pra irritar o Eduardo Spohr, dá pra gente voltar pra anexação da Califórnia pelos Estados Unidos, quando os Estados Unidos viram um país bioceânico. Só pra complicar ainda mais. Califórnia não digo, mas Havaí eu digo, hein? Havaí, não, Califórnia, 1848, guerra com o México. Ali, Califórnia, Texas, rapaz, era tudo território mexicano e os Estados Unidos chegou e invadiu. Chegou e chegando. Assim, é meu, sai! Falou, Pancho, vaza. Vaza. O Japão vinha de guerra contra a União Soviética, né? A guerra deles com os russos, onde os russos apanharam legal. Exatamente. O Japão era considerado, naquele momento, uma potência militar. Eles não perderam nenhuma das guerras que eles se meteram por ali nos últimos tempos. Né? Tinham anexado a Coreia, tinham dominado parte da China. Então eles eram considerados uma potência militar. Então, na Primeira Guerra Mundial, o Japão ficou bem puto com as potências do Ocidente, porque eles se aliaram, né? Lógico, como a gente falou antes, eles estavam de olho nas colônias alemãs. Só que eles eram vistos pelas potências europeias como um povo não do mesmo quilate, apesar deles se acharem um povo superior. Não, mas até porque não era também, né? Assim, no sentido, eu não tô falando, obviamente, no sentido racial. Claro que não. Eu tô falando no sentido de produção mesmo industrial. Os caras... Mas eu tô falando do sentido racial mesmo, porque no Tratado de Versalhes, o Japão propôs uma cláusula de igualdade racial. Rolava um racismo legal de ambas as partes. Por eles se achavam a raça pura e, obviamente, os europeus achavam que eram nada, porque eles não eram... Mas quem mandava no mundo eram as potências europeias, então eles quiseram se botar em pé de igualdade e propuseram essa cláusula de igualdade racial. E essa cláusula foi ignorada e nem foi pra plenário, pra votação. E o Japão ficou muito puto com isso, tal. E ele meio que voltou a se fechar pra políticas mais nacionalistas. E com aquela ambição de se industrializar e se desenvolver pra se equiparar às potências europeias e aos Estados Unidos. É, e aí se deram conta que não tinha os mesmos recursos naturais que os outros tinham. É, aí foi o que você tinha falado aí deles invadirem a China, que eles invadiram a Manchúria em 1931, né? E aí não existia a ONU ainda nessa época, tinha a Liga das Nações. A forma como foi essa invasão foi muito criticada pela Liga das Nações, que dizia que eles bombardeavam civis a rodo, os sobreviventes eles fuzilavam, população mesmo em choque, tentando escapar, e eles matando civil a rodo. E a Liga das Nações fez alguns embargos econômicos e aí o Japão, em 33, saiu da Liga das Nações. E esse embargo econômico, inclusive, os Estados Unidos eram o maior exportador de petróleo para o Japão, porque o Japão não produzia petróleo. Petróleo fundamental para a industrialização. E os Estados Unidos pararam de vender petróleo para o Japão. É, mas isso mais à frente, né, Tucano? Começo da guerra, né? Desde o início, a raiva japonesa e o motivo deles querem se industrializar, a gente falou um pouco, falou explicitamente. Quando os americanos abriram os portos japoneses, os americanos chegaram para navio de guerra e a ameaça era vou destruir outras cidades. Isso aí. Então os japoneses ficaram cagados e falaram, calma aí, que porra é essa? Alguém pode vir de longe e arregaçar a gente. Se alguém pode fazer isso, nós temos que nos garantir. E foi daí que eles foram começar a correr atrás. Rolou a Primeira Guerra Mundial e eles destacaram que as potências europeias podiam arregaçar eles a hora que elas quisessem. É um peteleco. E esse que foi o cagaço todo que fez eles resolverem se industrializar. Foi se tocado isso. E que estavam com a bunda na janela, digamos assim. Katana versus bomba, né? E detalhe, assim, as bombas dos encouraçados, eles não destruíam só cidades litorâneas. Cara, um canhão encouraçado em 1890... O encouraçado tinha em arco, então o alcance num canhão aqui é mais do que o horizonte. É uns 5 quilômetros, 80 quilômetros. Não é pouca brincadeira. Você imagina esse impacto, aí voltando, aí o Tucano avançou, a gente retornando. O impacto disso para um país que tinha só samurais e shoguns e imperadores, cara. Armadura de bambu. Armadura de bambu. De repente chega um barco de metal e manda não, porque nem vem. Os caras ouvem um pum. Abre uma cratera no meio da cidade. Pô, ele fala, caralho, fudeu, que porra é essa? Bom, a gente tem que colocar a invasão da Manchúria, da Coreia, em contexto, porque claro. O Japão, ele não estava lá quieto, ele estava concretizando o plano do eixo de dominação e eles começou a invadir ali o Sudeste Asiático e falar, olha, seus impuros, aqui é quem manda sou eu. E existem histórias terríveis de quem viveu essa época, na Coreia principalmente, na China também e tal. É só você lembrar que a equipe japonesa, um número, eu nunca lembro, o número sempre que é 945, mas não é. É uma equipe de arma biológica, que é uma novidade que basicamente os japoneses bolaram essa parada como uma equipe militar de verdade. Historicamente fazia isso, mas não tinha uma galera preparada pra isso. Os japoneses que tiveram uma sacada pra isso e investiram nisso a ponto de eles terem munição biológica. Eles causaram uma epidemia de peste negra na Manchúria de propósito com as armas deles, só pra exterminar a galera, testar a capacidade das armas. Fizeram uma porrada de testes com arma biológica, que depois do fim da guerra os testes meio que desapareceram. Diz que tanto os americanos quanto os russos meio que brigaram pra ver o que ficava com o resultado desses testes. Então você vê que os japoneses entraram na Manchúria naquela, isso aqui é meu e isso aqui inclui pessoas que são isso. Não são pessoas. Aqui só tem coisas. Eles não tratavam os chineses como pessoas. Isso se reproduziu também em várias outras situações da guerra daí pra frente, né? E daí eles foram descendo também, porque eles estavam atrás de recursos, de petróleo, de ferro, de várias coisas que eles precisavam pra incrementar o poderio deles. Então eles vão descendo e chegam nas ilhas holandesas, chegam na parte inglesa, no Império Britânico ali, né? E vão descendo até Singapura. Quando eles invadem Singapura, que bateu um medo no Ocidente. Falou, cara, esses caras estão sérios na parada, né? Não vão ficar só por ali. A invasão de Singapura foi meio cagada, não assim de cagada. A Inglaterra, até chegar em Singapura, tava meio que achando que é... Quando eles chegarem em Singapura, os ingleses basicamente tinham que se render. Foi aquela armada inglesa invencível vai chegar pra salvar. Ei, era inviável. Invencível. Não, era inviável, cara. Os ingleses estavam, porra, lutando pela vida deles no Atlântico e no Mediterrâneo, né? Eles não tinham a menor condição de manter a parada. Então, quando Singapura se tocou que ia cair, caiu mesmo, entendeu? E os ingleses falaram, cara, nós perdemos Singapura, assim, petameco. Perdeu e perdeu e não precisa fazer nada. Aí que rolou um momento pico, porque foi aquela parada de, tipo, os japoneses vão fazer o que eles quiserem e a gente não vai parar. Até então era, vamos lidar com os alemães e depois a gente cuida desses caras, né? Até então era, esse Japão aí, depois a gente resolve isso aí, depois a gente vamos lá nos alemães, depois a gente resolve isso aí. Depois ficou um, ih, caramba, não é tão depois assim, não. Só lembrar do filme Império do Sol, que fala dessa invasão aí japonesa à China, né? Filmaço, filmaço do Spielberg. Com Christian Bale, o Batman, ainda criança, exatamente, né? Filmaço. E ele era um inglês que tava na China, né? Com a família e tal. E aí ele, né? O Japão chega e ele passa o filme num campo de concentração prisioneiro. É bem maneiro esse filme, é bem foda. E aí, cara, o prelúdio pra Pearl Harbor, né? Que aí começa, então, justamente as sanções econômicas. Como acho que foi o JP ou o Tucano que falou. Várias sanções e, finalmente, os Estados Unidos, que é engraçado, né? Um dos maiores exportadores, como o Tucano falou, de petróleo, pro Japão, que não tem petróleo. Então, quando os Estados Unidos resolve cortar o petróleo japonês, isso é praticamente, considera-se, né, uma declaração de guerra econômica. Tava meio que forçando a barra para acontecer alguma coisa, né? A guerra era inevitável nesse ponto. Eles o Japão na parede, porque, assim, ele foi pro Japão, não tivendo mais petróleo. A solução para isso é o Japão fazer o quê? Ia fazer se rasgar, né? Porque sem petróleo estavam ferrados. Então, eles foram buscar outros lugares. Tava cá é que ia dar merda. Porque hoje em dia o que se fala é que os americanos meio que forçaram a mão do Japão, mas os americanos dizem que não. Eles forçaram. Olha só, tem muita gente que diz que Pearl Harbor foi um erro do Japão. Não foi, mas era inevitável. Até porque o Japão, o que eles estavam fazendo, eles estavam descendo pelo Pacífico. A ideia era chegar na Austrália. A ideia era chegar em São Francisco. Ok, mas eles primeiro iam descer até a Austrália. Primeiro iam descer até a Austrália. Eles iam ter que ocupar Guam, cara. Guam era território americano. A partir do momento que os americanos se recusaram a vender o petróleo para eles, os americanos já basicamente falaram que, cara, eu não tenho você. Mas geograficamente era impossível não atacar os Estados Unidos. No momento que eles atacassem Guam, eles estavam atacando os Estados Unidos. Então o que eles fizeram foi um esforço militar de atacar Pearl Harbor simultaneamente com essas outras regiões do Sudeste Asiático e tentaram uma manobra para ver se eles conseguiam minar o esforço naval americano. Foi uma cagada no ponto de vista de que eles acharam que iam fazer um estrago maior. A maioria dos navios que estavam em Pearl Harbor estavam encostados, né? É porque o azar dos japoneses, e que assim, hoje em dia a gente já sabe, os americanos meio que sabiam que o ataque ia acontecer. Não foi tão de graça. Mas o azar dos japoneses foi que os americanos tiraram os principais navios que estavam fazendo treinamento no mar. Sim, estavam em alto mar, né? Quem os japoneses que iam avassalar, e a cabeça deles, eles iam avassalar, é o grosso desses navios não estavam lá. Se os navios estivessem lá, o ataque tinha sido perfeito, os países tinham detonado a Marinha Americana, é porque os navios não estavam onde deveriam estar. Mas e essa história que dizem que os Estados Unidos sabiam que deixou de se atacar para ter a justificativa de entrar na guerra? Os americanos quebraram o código de criptografia, os americanos sabiam tudo que chegava de mensagem pro outro lado. Nesse primeiro momento da guerra, eles sabiam muita coisa. Sabiam, mas em Pearl Harbor, é que tá, eles sabiam, mas essas mensagens demoravam uns 2 dias, mais ou menos, para serem entendidas. Elas eram recebidas para serem decodificadas, né? Levavam uns 2 dias, mais ou menos. O que se fala muito aí da preparação é que, apesar de que eles dizem que eles sabiam, assim, meio que, em termos de espionagem, Pearl Harbor tava meio desguarnecido. Tipo assim, qualquer um podia pegar um barquinho e chegar lá do lado dos navios, olhar o que tava acontecendo, tirar foto e tudo mais. Dizem, inclusive, que os Zeros, né, os caças que estavam atacando Pearl Harbor depois, tinham nos seus painéis um cartão postal que você comprava na rua de Pearl Harbor com a foto aérea da parada, pra você ter uma ideia. Então, essa questão dos Estados Unidos já saberem de Pearl Harbor e simplesmente deixarem acontecer pra terem justificativa entrando na guerra é a teoria da conspiração que acabou se desenvolvendo pelo tamanho da tragédia. E uma coisa importante nessa relação Estados Unidos-Japão nos anos antes da guerra, que os Estados Unidos, como vocês disseram, praticamente forçou o Japão a ir pra guerra com os embargos, com os boicotes, o Japão considerou isso uma espécie de traição, porque existia um acordo entre os dois países que é pouco conhecido, que foi um memorando chamado Taft-Katsura, por conta do William Taft, que foi secretário de guerra dos Estados Unidos, foi presidente também, que foi assinado em 1905, em que os Estados Unidos reconheceu a esfera de influência japonesa na Coreia e o Japão reconheceu a esfera de influência americana nas Filipinas. Então o Japão considerava que os Estados Unidos tinham se comprometido a, digamos assim, um não se mete nos problemas dos outros. E quando os Estados Unidos começou a ter essas posturas de embargo, de boicote, o Japão considerou isso tanto uma traição quanto um sinal de agressividade, de mudança na política entre os dois países. Essa é uma coisa interessante que é pouco conhecida, porque não foi um documento assinado publicamente entre os dois países, foi um mero memorando, mas é importante para entender a mentalidade japonesa naquele momento. Tem uma informação também que a gente fala, mas os americanos tinham quebrado o código. Os americanos, eu digo a uma galera do exército americano, tinha quebrado o código japonês. Se eles impedissem o ataque, ia ficar claro pros japoneses que o ataque tinha vazado. Os japoneses provavelmente iam mudar o código deles e iam cagar essa habilidade americana de ver o código japonês. Será que valia a pena eles saírem esse código só para impedir um ataque militar? Ah, os americanos deixaram. De repente, os americanos realmente deixaram, porque essa idade de quebrar o código japonês é muito mais importante para eles do que garantir a base. É, na verdade, esse episódio, esse raciocínio se aplica à Batalha de Midway. Que Midway, de fato, eles não quiseram evacuar a base de Midway para não demonstrar que eles já tinham quebrado o código. Inclusive, tinha um lance que eles descobriram o código em relação a Midway por conta da falta de água. Os Estados Unidos intencionalmente deixou Midway sem água, e aí o código, não sei, sei lá, o Japão mandou uma mensagem assim: Blue Hand está sem água. E aí eles perceberam que Blue Hand era Midway no código deles. Os japoneses usavam uma máquina de código que era muito porcaria e que ela fazia uma substituição simples. Os americanos pegaram essa parada. Os japoneses tentaram depois adaptar uma versão do Enigma para eles, mas a Enigma japonesa era uma droga, não era nem um pouco Enigma. Então os americanos sempre quebraram o código deles com uma facilidade boa. Esse negócio que o Felipe falou é importante também, que ele falou, mais ou menos, não se sabe muito, mas é importante mesmo, porque essa traição que os japoneses consideravam a traição americana foi o que estimulou toda a operação de Pearl Harbor, que é a entrada do ataque. Então, enquanto estava rolando o ataque, preparação do ataque, tinha justamente os diplomatas japoneses em Washington, estavam negociando aquela história lá do petróleo, entendeu? Ah, vamos negociar essa proposta aqui, não sei o que e tal. Já sabia que a proposta ia dar errada. E aí, né, enquanto eles estavam negociando, houve o ataque a Pearl Harbor. Então, aí foi que se considera, o americano considera uma traição, porque os caras tinham diplomatas japoneses em Washington negociando a paz entre aspas, né? É a traição dos dois lados, a verdade é essa, né? E era inevitável, cara, independente desse sentimento de traição, era inevitável geograficamente pro que os japoneses queriam fazer, né? O acordo que eles tinham com o Eixo e tudo mais que eles queriam fazer, era inevitável. A questão de Pearl Harbor, eu ia entender, porque a galera estuda e vê a destruição que foi um troço absurdo, uma destruição praticamente frota inteira, mas foi interessante também como é que a história, uma coisa, não sei se isso forçou, mas certamente isso, o que aconteceu depois disso é que foi, existia uma vertente, tanto na Marinha Americana quanto na Marinha Imperial Japonesa, de quem dominava os mares, eram encouraçados ou eram os porta-aviões, né? Então, antes de Pearl Harbor, eram os encouraçados de longe, né? Depois de Pearl Harbor, né, veio a era do porta-aviões. O porta-aviões que ia reinar absoluto sobre os mares, né? A superioridade da guerra aeronaval é muito maior do que da naval em si, né? Então imagina assim, o alcance, por exemplo, de um canhão, por mais que seja grande, é muito menos do que se eu lançar os meus aviões aqui, eles bombardearem lá do outro lado. Eles vão lá e bombardeiam. Tinha uma estratégia diferente de ter porta-aviões também. Os porta-aviões japoneses pra época eram muito melhores e a estratégia de pressão japonesa era muito melhor do que a de todo mundo, incluindo os americanos. Porque eles eram mestres em porta-aviões. E isso ficou nítido. Quando foi o ataque, todo mundo foi naquela, caralho, o porta-aviões vai fazer isso. Porque, na verdade, ninguém, tirando os próprios japoneses, esperava que um ataque aéreo via porta-aviões fosse ser tão efetivo quanto foi o de Pearl Harbor, que foi um ataque excelente. E a maioria dos porta-aviões, como o Tucano falou, ele não estava em exercício, não estava em Pearl Harbor, no dia do ataque. E foi isso que, segundo muitos, né, foi o ponto que marcou a guerra, né? Muitos porta-aviões foram poupados. Se tivesse a frota do Pacífico inteira lá, como deveria estar, tinha atrasado o fim da guerra nos 2 anos ou 3, pelo menos, porque os americanos não iam ter navio pra dar porrada no japonês, nem que eles quisessem. Ia ser um problema de falta, porque o navio não fica pronto de uma hora pra outra. Não importa o esforço de guerra, o que é que seja, demora um tempo. Se eles tivessem conseguido afundar a frota do Pacífico, não tinha frota pra segurar a brincadeira. A gente falou da decisão de fazer ou não Pearl Harbor, mas muito mais controversa foi a decisão da Alemanha, que depois do ataque de Pearl Harbor, declarou guerra aos Estados Unidos também. Isso foi muito mais controverso, na verdade, do que o E qual era o objetivo da Alemanha? Porque os Estados Unidos estavam fornecendo armas pros aliados, né? Exato. O objetivo da Alemanha era forçar os Estados Unidos a se dividir o exército, como acabou acontecendo, mas isso não foi suficiente pra derrubar os Estados Unidos nem do lado nem do outro. É porque, na verdade, acho que ambos os lados imaginavam, tanto a Alemanha quanto a Japão, imaginavam que rapidamente eles iam conseguir botar algum tipo de guerra nos Estados Unidos. Dentro do território americano, que você diz? Pois é, os americanos ficaram em uma posição privilegiada na guerra, que assim, eles estavam na guerra e não estavam. A guerra era na casa dos outros, não é na casa deles. Uhum. Então é fácil você fazer guerra quando as suas fábricas não são destruídas, quando a sua população tá morrendo. Mesmo soldado que morre, o soldado que morre tá morrendo lá longe, sabe? A família só sabe que ele morreu, mas o vizinho já não sabe. Então é fácil você manter a moral alta e você manter o pessoal trabalhando. É difícil quando você tá trabalhando e toca a sirene do bombardeio. Tá caindo bomba. E acaba embora. Foi isso, na verdade, que garantiu essa potência americana na guerra. Foi não tomar bomba na cabeça. É, e eles não estavam na guerra, mas eles não estavam parados, né? Eles estavam se armando. Eles estavam estocando arma, porque sabiam que era inevitável. Em algum momento eles iam ter que. Ou eles iam ter que entrar na guerra, ou eles iam vender essas armas pra quem tava na guerra. De qualquer maneira, fazer armas era importante. Então eles estavam entuchados de arma. E eles venderam muita arma pra todo mundo na guerra, dos dois lados, antes, depois só pro lado que interessava. E cresceu muito com essa história, né? Depois do ataque a Pearl Harbor, finalmente os Estados Unidos entram na guerra de fato, né? Pra valer. A guerra pros Estados Unidos começa de fato no Pacífico, né? Mas antes de Pearl Harbor, os Estados Unidos já estavam ativamente na guerra, né? Os Estados Unidos estavam mandando suprimentos pra Inglaterra em navios de bandeira americana, que os americanos ficavam putos porque os alemães queriam bombardear, eles não estavam se segurando pra evitar arrumar mais uma confusão. Mas já tinha espião americano, né, agindo? Eles estavam na guerra, eles estavam ajudando os ingleses, eles estavam fazendo... É, eles só não estavam apertando o gatilho, né? É. Diretamente, né? Ele não estava atirando o gatilho na trincheira, mas... Depois dos anos 80, quando ficou tudo aberto pra gente, que a gente soube que realmente que rolava o pessoal de inteligência, eles participaram desde o início, de antes da guerra, eles participaram da quebra do Enigma, eles participaram de toda essa parte de inteligência que a gente ficou sabendo nos anos 80. Quando a Inglaterra chegou e falou, gente, lembra que vocês aprenderam que o primeiro computador do mundo foi o ENIAC? Pois é, tudo mentira, não foi porra, né? Foi uma máquina nossa. Nós usamos na Segunda Guerra para o código alemão. Que é o filme do Benedito? Alan Turing, exatamente. Apesar que aquela máquina que é no filme não é a máquina que quebrou Enigma de verdade. Aquela máquina é uma primeira versão dela, porque assim, a máquina do Turing foi conhecido, que é a Colossus, não é aquela máquina. Aquela máquina bombeira, ela quebrava Enigma, ela é uma máquina metamecânica normal. A máquina fodona do Turing é uma outra, que quebrava Lorentz. É Enigma de navio, que é uma máquina lindíssima, que é praticamente quebrava até os ingleses fazerem. E continuou quebrava depois. Enquanto todo mundo sempre achou que a Enigma foi quebrada, todo mundo já sabia no fim da guerra. Mas a Lorentz, pra todos, a Lorentz nunca foi quebrada. Até os anos 80, os ingleses falaram, lembra da Lorentz? Pois é, nós quebramos também. E aí, como começa o avanço americano no Pacífico? Então, aí o próximo passo, né, o próximo grande evento aí da Guerra do Pacífico foi 6 meses depois, a Batalha de Midway, né? Foi muito importante também. Pra você não esquecer no vestibular, Midway é no meio do caminho entre São Francisco e Tóquio, né? Cara, um atol microscópico, assim, pequenininho. Tinha uma base de lançamento, um aeródromo lá, que era, assim, muito importante, uma parada estratégica que não podia ser deixada na mão dos japoneses, né? Então, foi feita essa ataque, né? Os japoneses prepararam todo o ataque de Midway. E o que impressiona, na verdade, isso aí é legal também falar. O motivo de Midway, pros japoneses e pros americanos, é o seguinte: Midway é uma ilha no meio do... é uma pista de pouso no meio do nada. Atol, né? Chama, nem ilha. E ela é importante exatamente porque ela é uma pista de pouso no meio do nada. Você tendo Midway, você consegue duplicar o seu alcance de ataque. Isso. Os americanos precisavam dessa pista pra poder voar até o Japão e fazer um ataque no Japão e voltar. E os americanos já tinham feito um ataque suicida no Japão antes, onde eles bombardearam Tóquio e jogaram os aviões no mar. E pro Japão, a guerra controlar Midway significava isolar os Estados Unidos da Austrália. Claro, isso. A guerra no Pacífico se resume em inúmeras batalhas, carnificina total, pra dominar ilhas do tamanho de campo de futebol. Mas é. Uma atrás da outra, né? Eram inúteis, até elas teriam uma pista de pouso. Elas passavam a ser úteis pra cacete, porque você conseguia decolar um avião dali e aumentava o alcance dos aviões. É, mas várias delas foram inúteis mesmo. É, não, mas. Nunca foram usadas. Foram conquistadas, mas nunca foram usadas. Então acabou só paragem. Várias dessas ilhas. Elas foram conquistadas com a ideia de se fazer uma pista de pouso, só que aí você via que a pista é inviável. A pista de pouso em si é uma parada inútil. Por que o avião precisa pôr? Porque precisa abastecer. Então, se você fazer sua pista e você não tem como manter a motor de combustível lá, não serve pra porra nenhuma. Exatamente. Várias ilhas dessas acabaram que ficaram inúteis, porque os caras até podiam fazer uma pista, mas não tinha como levar combustível, não tinha como manter o abastecimento. Então, não serve pra nada. Dane essa pista. Parte da estratégia também é que se você não invadisse aquela ilha, se passasse pra outra, você tava deixando ela pra trás pros japoneses. Por exemplo, eles podiam te atacar de trás, né? Pois mas mesmo assim, mas isso era um ataque, porque no momento que você passava à frente geograficamente, você também estava cortando o suprimento dos japoneses ali, você ia deixar os caras ilhados naquele campo de futebol. Pois é uma guerra muito estranha, foi uma guerra de alcance de avião, porque na verdade, desde o início, você percebeu que o Pacífico é gigante, então você fazer o Pacífico com um navio é uma brincadeira que não ia funcionar. Tava na cara que era uma guerra de aviões. O limitador deles é o avião conseguir chegar lá, fazer algum ataque e voltar. Agora, quantos filmes merda, hein, sobre japoneses que ficaram esquecidos nessas ilhas? Porra, vão ter vários, cara. Tem aquele cara, o último a se render, que veio morar em São Paulo, né? São Paulo não, no Paraná. Teve? O cara veio morar no Brasil mesmo? O cara veio morar no Brasil, foi o último a se render. Em 70 e pouco, 71, 72, né? Tiveram que achar o superior dele, né? época da guerra, porque ele não acreditava que a guerra tinha acabado. Ele achava que queriam enganar ele. Tiveram que achar o antigo superior dele pra ele ir no meio do mato e falar: meu irmão, acabou, de verdade. Acabou, sempre amo. Acharam um cara em 70 e poucos, 30 anos depois. É. Lost, cara. Caralho. Chegou o supervisor dele, cara, acabou, meu irmão, trabalho agora é pra Ford, meio, né? Vem comigo que eu te arrumo um emprego. Vai pra Mogi das Cruzes. Toma aí uma passagem pro Brasil. Obrigado pelo seu tempo de serviço, que merda. Mas aí o fato é que lá em Coral e Midway, os japoneses tiveram uma baixa muito maior do que esperavam na marinha deles. E a bola, como dizem aqui, a bola passou pro outro lado, né? A partir dali, os japoneses começaram uma guerra defensiva e quem passou a tomar iniciativa foi os Estados Unidos e os aliados. Os japoneses tiveram a maldição de estar sofrendo uma guerra no terra deles. Os americanos estavam bombardeando eles algumas vezes sim, algumas não. O principal, perderam a guerra da indústria. Uhum. A indústria japonesa não conseguia manter o ritmo que a indústria americana conseguiu. Exato. Até porque os americanos estão tudo no território deles, praticamente, os japoneses, nada. Então foi aí que os japoneses se ferraram. Cada navio japonês que ia pro fim é um ano no navio, que já é um tempo grande. Os japoneses faziam, acho, em 4 ou 5 meses, que você pensar em 5 meses fazer um navio é rápido pra caramba. Caraca. Mas mesmo assim, você faz 5 meses, tá? Vai fazer um ferro que veio da onde? Cadê o ferro? Ah, mas a gente tem minério de ferro, tá? E a siderúrgica pra fazer, só tem 4 siderúrgicas, então estão fazendo o máximo que elas podem, não pode fazer mais. Então o que ferrou o Japão foi o gargalo industrial. O que impressiona aí na Batalha de Midway, né, que a gente vive hoje, era do satélite, né, cara? Então, assim, até pô, você pega, pô, GPS, já sabe o que tá acontecendo do outro lado do mundo e tal. Cara, o que impressiona é que o fato de que foi uma batalha lutada praticamente às cegas. O radar era uma merda, a comunicação e o Yamamoto, né, vocês devem ter ouvido falar por causa daquele filme, no porta-aviões que voa, né, no anime. Esse cara era o almirante fodão da marinha lá. Ele teve a decisão erradamente de acompanhar. Tava longe, mas tava acompanhando com o navio dele essa batalha, e ele não podia absolutamente mandar o rádio pra ninguém, pra não denunciar a posição dele. Então, assim, basicamente você não tinha satélite, o radar era uma merda, e o reconhecimento era feito através de aviãozinho, cara. Mandou um aviãozinho pra lá e tal. Então, os japoneses não tinham a menor noção de onde é que tava a frota americana. A menor noção. E eles não estavam captando quase nada dos americanos. E aí, chegaram até Midway e atacaram. Foi a primeira leva de ataque a Midway, né? Destruíram uma porrada de coisa, mas faltou de todas as bases de todas as pistas de decolagem. E mandaram o segundo ataque, e quando mandaram o segundo ataque, finalmente, no meio daquele fogo, né, daquela... É muito mais longo que isso, né, mas resumindo, daquela fumaça toda, os porta-aviões americanos, acho que não sei se eram 2 ou se era 3, não lembro agora, e aí a batalha começou a esquentar mesmo, porra, teve uma reviravolta fascinante da batalha, e quase todos os navios aí foram afundados, tiveram que recuar depois, né. Mas o que impressiona é isso, porque hoje em dia você... Isso é inconcebível. Na época você tinha que lutar às cegas. Sabe, tipo, batalha naval? Sabe como é que é essa... Ah, isso aqui... É meio que assim, entendeu? Água! E foi uma batalha decisiva aí pra segurar as posições americanas, e como o JP falou, depois disso, como o americano tinha a base lá, já começou a reviravolta. Quer dizer, os japoneses passaram a terceira fase da ofensiva, que era só manter o que eles tinham em vez de avançar. A estratégia mudou. Eles vão fazer mais uma última tentativa de ataque na China, mais à frente, né? Pra se consolidar a parte de suprimento, a parte logística, mas que eles mandam 500 mil soldados pra China um pouco na frente, mas basicamente eles estavam só defendendo as posições. E dali o próximo passo foi Nova Guiné e as Ilhas Salomão, né? Porque aí começou uma parada geográfica mesmo. Você pegar o mapa e ir subindo, né? E terrestre também, né? Batalhas terrestres também, né? Especialmente Guadalcanal, né? Isso foi a próxima fase da batalha. Guadalcanal é nas Ilhas Salomão. Os australianos atacaram a Nova Guiné e os americanos as Ilhas Salomão. A Batalha de Guadalcanal é quando se passa o que, na minha opinião, um dos filmes mais injustiçados de todos os tempos, que é o Além da Linha Vermelha, que eu pessoalmente considero um baita filme. Não é um filme de guerra, é um drama, mas... É um drama. Eu considero um baita filme. É um pouco estado demais. Podia ter um pouquinho mais de guerra, mas não é um filme ruim, não. Mas é longo. É aquele que fica olhando o relógio, né, cara? Pois é, longo. Mas a gente realmente era foda do Vitor, não? Vamos nem comentar que os americanos botaram os caindo no avião só pra fazer um ataque no japonês, só pra dar uma levantada na mão. Do Liro foi uma resposta que o Estados Unidos precisava dar uma resposta, porque começaram a passar os meses, a população tava com uns gotos de sangue na boca, né? Mas vamos revidar o sangue nos olhos. É. Então, o do Liro foi um ataque tipo guerrilha, né? De bate e sai. O plano é voar até o Japão, bombardear o Japão e continuar até a China. Foi até confirmar aqui que o plano ia jogar os aviões no mar, mas não. Eles achavam que conseguiam pousar os aviões na China, e daí iam tentar fugir na China. Detalhes, China ocupada pelos japoneses, da Manchúria. A importância do Little foi que os japoneses, aquilo que o Dudu falou dos radares serem muito ruins, os japoneses não tinham a menor ideia que eles estavam chegando. Ele falou que porra é essa, né? Naquela hora você sabia que o avião estava chegando, quando você ligava o holofote, o louco no binóculo falava, o avião vindo! É. O metro padrão de vinho, tá avião vindo. Cara, na torre, tocava o tiro, avião! E forçou o japonês a antecipar o ataque a Midway, né? Que os japoneses tiveram que dar a resposta. Ele forçou eles um pouco a antecipar o ataque a Midway. E aí começou, depois da Batalha de Midway, já tinha, mas foi, aumentou aí, finalmente, a Batalha Terrestre dos Marines, né? E aí, o que rola é o seguinte, Guadalcanal era a principal ilha ali, da arquipélago das Ilhas Salomão ali. Por que que era importante você defender aquela região? Porque aquilo era o trampolim pra Austrália. Ou seja, a Austrália já é praticamente território americano, né? Território britânico, vamos dizer assim, né? Então, era Império assim, Britânico. Era, então aquilo ali já não era mais uma história de, defender uma ilhazinha, defender a Manchu, o cara não, aquilo ali era uma questão. Não, você tem um efeito clássico, Dudu. Se a Austrália caísse por japoneses, porque claro, a Austrália tem um recurso que os japoneses precisavam. E o exército australiano, o grosso exército australiano, não estava lá. Pois é. O exército australiano estava lutando no Mediterrâneo pela Inglaterra. O Guadalcanal foi meio que uma estreia dos Marines na parada, né? Porque nos Estados Unidos são quatro forças armadas, né? O exército, marinha, aeronáutica e os Marines. E os Marines são os considerados os soldados mais... também. Mas os Marines são os mais elite, assim, né? E eles não foram pra Europa, eles estavam no Pacífico, né? Que faz todo sentido, né? É, exatamente. Apesar dos Marines não serem marinha. Quarta força, né? É uma quarta força. Eles não são da marinha, eles são desvinculados da marinha, né? Então, tecnicamente, a gente traduz como fuzileiro naval, mas eles não são iguais aos nossos fuzileiros navais. É diferente, porque o fuzileiro naval no Brasil é vinculado à marinha. As forças armadas americanas são muito zoadas, cara. Que os Marines não são da marinha. A marinha tem aviões, mais do que a Força Aérea. Os aviões são fuzileiros da marinha. O Cruz e o Top Gun era pior da marinha. Marinha, O pessoal vem entender aquilo anos depois, que eu tinha porra nenhuma daquilo. É. E os Marines, em determinado momento, eles ficaram isolados lá dentro de Guadalcanal. Os japoneses cortaram a linha de suprimento deles e ficaram lá no meio ao Deus dará. E seguraram as pontas por lá, né? Até a marinha chegar de novo. Já que a gente tá fazendo aqui as recomendações cinematográficas, vale aí, não sei se vocês já viram, eu vi, gostei pra caralho, The Pacific, né, que aparece isso exatamente, né. É primeiro que tem em Guadalcanal o primeiro desembarque, como é que é, desembarque naval, né, desembarque de tropas navais aí, né, com aquelas barcaças que foram usadas depois na Normandia, semelhante, mais ou menos, não teve uma resistência inicial. É, pois é, cara, eu falar agora. Barcaça é uma idiotice inacreditável. Você imagina que os caras estão de frente no lugar onde você tá tomando tiro e a barcaça baixa a frente, porque abaixo o fundo. Caralho, eu nunca entendi essa porra. É inacreditável aquilo. Cara, bom que não abre os lados. Que sacanagem. Abrir a porta. Puta, é bucho que de canhão, porra. Mas é bucho de canhão de frente pra tomar teco sem ele fugir pra nenhum lugar. O único lugar que ele pode fugir é pro lugar onde os tios estão vindo. Exatamente. Engraçado isso que o Dudu tá falando. Apesar de ter sido cronologicamente antes da Normandia, né? A gente viu o Band of Brothers primeiro do que viu o The Pacific, né? E no Band of Brothers, quando o cara abre a parada, já é tiro comendo pra todo lado, né? Então quando os caras fazem a cena no The Pacific, vai mostrando aquela tensão e vomitando, nada. É nada. Abre e nada. Você ali tá esperando que vai começar sangue e bater em você. E nada, né? Porque não teve a resistência naquele momento. Eles embarcam sem ninguém dar um tiro. Mas o Blohand, você já matou a charada. Você não quer que a porta abra e seus soldados fujam e se escondam. Você quer que eles fujam pra cima dos tiros. É isso. O objetivo é esse. Você tá estimulando os caras, ou vai pra frente ou morre, né? Exato, é isso aí. Esse é o clássico pensamento do comandante militar, que nunca vai ter o rabo dele nessa reta, né? É claro que não, né? Mas o comandante vai morrer metade, não tem importância, manda mais. Mas você tem que entender que toda a estratégia de vitória americana aliada da Segunda Guerra, principalmente do dia D, era ganhar por número. A gente vai despejar gente até não dar mais, entendeu? Vai ter mais gente do que bala. É isso que é o negócio. Pô, é americano não, essa é a ideia de todo mundo, né? E eles que perderam da guerra moderna dessa época, né? Hoje em dia não é assim que se faz guerra mais. Hoje em dia é drone, cara. Hoje em dia esquece. Quem perdeu as batalhas é porque faltou gente. Então, outra parada. Tem essa resistência dos Marines lá durante um tempo sozinho. Aí eles chegam lá e aí, quando eles estão lá em cima da ilha, tá rolando uma batalha naval também, né? Em volta da ilha, né? E aí a Marinha Americana toma um couro, vai embora e deixa os caras lá. E entregues à própria sorte, vamos falar assim, né? E aí, quando eles depois vencem, né? Fica claro que eles venceram a batalha. Os japoneses evacuam a ilha. E até hoje é considerada a evacuação mais brilhante de todos os tempos que os japoneses fizeram. E a Yamamoto ainda que comandou essa evacuação. Cara, não sei explicar, mas é considerada a evacuação... É o seguinte, eles fizeram um ataque para despistar do outro lado. Né? Eles fizeram, eles juntaram uma porrada de avião, acho que 28 aviões bombardeiros, sei lá, não sei se é esse o número. E aí fizeram um ataque massivo do outro lado da ilha. Fizeram os Estados Unidos acreditar que os japoneses iam chegar com tudo, ter uma outra invasão em massa. E isso, cara, você vê relatos de até japoneses da época e tal, o nego fala, cara, a gente não sabe como é que os caras caíram nisso, porque, assim, o nego realmente acreditou que tava tendo uma invasão, largaram os japoneses e eles saíram praticamente ilesos, né, e conseguiram recuar sem problema nenhum. Foi um exemplo desse tipo de coisa, foi um despiste, né, e foi um ataque do outro lado, em cima dos marines lá. E outra coisa agora da canal, só lembrar, porque foi o Vietnã da Segunda Guerra Mundial, tem que lembrar disso também. Os caras ficaram em uma ilha tropical e ficaram muito tempo até sem lutar e tal, e foram acometidos por doença. E todo tipo de coisa aqui, malária pra cacete, morreu uma porrada de gente de inanição, porque lembrando que os marines ficaram lá desguarnecidos, né, praticamente. Uhum. E foi um, meio que, bem como se fosse um, parece que saiu num filme do Vietnã, assim, quando você entra nessa parte, assim. Avançando então pelo mapa, o próximo local importante são as Filipinas. E a batalha nas Filipinas também foi pesada, né, como todas essas no Pacífico, e acabou sendo decisiva, porque depois das Filipinas, os Estados Unidos tiveram o caminho livre até o Japão. Ele era a última barreira até pra lá. O Japão, na verdade, achou que ia conseguir segurar as Filipinas. Eles estavam bem confiantes ali, tinham muita gente. Eles já tinham prontos os bombardeiros B-29, e eles achavam que dali já começaria a brincar com eles em cima de território japonês. De certa forma, os Estados Unidos deu uma certa sorte, porque o cara que era o comandante do exército americano era o MacArthur no Pacífico, né? E depois, o MacArthur, ele teve um tempo fora do exército, né, entre guerras aí, ele esteve fora do exército. Nesse período ele trabalhou como consultor militar para as Filipinas. Então ele conhecia o terreno, conhecia As Filipinas sempre foi um quintal americano. Exato, e ele conhecia como ninguém a parada ali, né? É, só lembrar uma coisa importante também, que a morte do Yamamoto, né? Foi uma hora, eu não lembro na timeline onde é que a gente tá, já tô meio doido aqui. Eu acho que nas Filipinas ele tava morto já, não tenho certeza. Nova Guiné era dos japoneses, veio de ser tomado, ele foi visitar e, cara, a inteligência americana descobriu, né? Então quando ele voltou de avião, mandaram 18 caças atrás do cara, meu irmão. E aí, obviamente, bateram o avião, ele morreu, os maiores estrategistas aí, né? O cara era foda. E aí assumiu um outro cara que é difícil julgar historicamente, mas dizem que não era tão bom quanto ele, tão inteligente quanto ele. E aí a coisa começou a desandar bastante, depois acho que foi a batalha do Filipinas, realmente. A partir de então, Filipinas, Marianas, os Estados Unidos já tinham bases, já tinham posições onde podiam mandar ataques direto pro Japão, uhum, e voltar. Então aí a guerra começou a ficar muito pior pro lado japonês, né? Aí os americanos começaram a usar bomba de fósforo pra fazer a brincadeira deles no Japão. E essa guerra nas Filipinas tem uma batalha de Leyte Gulf, que é considerada a maior batalha naval de todos os tempos, e a última. Sim, e a porrada, última. Nunca mais na história da humanidade teve uma batalha naval. Foi a última delas, em que navios de dois lados vão atirando um contra o outro. Depois, esse tipo de batalha passou a ser, né? Não só quase que impossível, porque você não vai botar um navio no rolo, você vai mandar outros aviões pra pegar o navio antes. E a batalha de Golfo de Leyte também marca a primeira... É Leyte com Y, né? Pra quem estiver nos ouvindo e quiser buscar. Também marca a primeira vez dos ataques kamikaze. Bem lembrado. Não teve Pearl Harbor ataque kamikaze? Não. O kamikaze, ele é deliberado. Ele decola pra se jogar. Isso. O que teve algumas vezes antes, que são conhecidos, tal, que teve, por exemplo, até na Europa também, o cara, quando já foi abatido, sabe que tá indo pro chão, então ele joga o avião em cima pra levar alguém junto. Mas a primeira vez que o cara decola pra deliberadamente se jogar, decola sabendo que não vai voltar, é na batalha do Filipe. O kamikaze, ele é basicamente um míssil teleguiado. Toma uma cachaçinha antes. Saque! Esse termo é legal, porque ele vem de mais de uma mística japonesa, que o Japão nunca foi invadido antes da Segunda Segunda Guerra Mundial, nunca tinha sido invadido por uma nação estrangeira, né? Maiores tentativas foi do Kublai Khan, neto do Genghis Khan, tentou invadir o Japão duas vezes e nas duas invasões o exército dele foi varrido por tufões. Nas duas. E eles chamam esses tufões de kamikaze, que é o vento divino, que protegia o Japão. A religião japonesa oficial é uma animística bem parecida com a religião que os nossos índios têm, de que as coisas da natureza são espíritos. Então o lago tem um espírito, a madeira tem um espírito, o vento é um espírito. Então esse nome foi dado evocando esse sentimento do vento divino que vem salvar a nação, né? Os kamikazes eram os caras, né, os ataques suicidas, que aí já era um movimento de desespero. Espero, né? Os caras já estavam perdendo a guerra. O que aconteceu? Começou a chegar um momento em que as armas japonesas já não eram o suficiente pra fazer. E o Japão tinha um problema básico, que é o seguinte: os japoneses eram os melhores pilotos da guerra, ponto. Pra formar um piloto japonês demorava quase 3 anos. E quanto tempo os Estados Unidos formavam um piloto daquele lá do Memphis Belly? Porra. Em 6 meses. Se o cara tivesse carteira de motorista, falava em 2. Porque o piloto japonês é um foda. Só que assim, quando tá morrendo o piloto a rodo, foda-se, o cara é foda. Se o cara, você precisa de gente rápida, você não precisa de gente boa. Então os japoneses estavam começando a ter problema que eles estavam ficando sem piloto. Os aviões japoneses eram feitos pra piloto de verdade. Tipo, o Zero é um excelente caça, mas ele é uma merda pra voar. O cara que voa nele tem que ser um cara foda, porque ele não faz nada por você. Como é que é? Como é que é? Explica aí que ele é um excelente caça, mas é uma merda pra voar. Por quê? Porque um caça bom, acho que é bom pra fora, né? Não, porque ele caça bem de caça, porque ele faz fazer manobras que os outros aviões não conseguiam fazer na época. Ele tem um raio de curva pequeno. Exatamente porque ele faz manobra fácil assim, ele é muito instável. Então o piloto tem que estar atenção o tempo inteiro no que tá fazendo. Ele, por exemplo, você largou um manche reto num avião mal americano, um avião voava reto. O Zero voa reto. O Zero não deixa o Zero ele faz em elipse, né? Ele... O Zero vai puxando pro lado, vai puxando pra baixo. É por isso o nome. O cara tinha que manter ele o tempo inteiro, porque ele é extremamente instável. Isso permitia que ele fosse muito ágil. Mas faltava um alinhamento e balanceamento no... Ele ser desalinhado é a vantagem dele. Se ele fosse alinhadinho igual os americanos, ele seria tão ágil quanto ele é. É uma parada de aerodinâmica. Pra você poder fazer o avião fazer um raio de curvatura pequeno, fazer algumas manobras mais ágeis, ele fica instável. O problema que os americanos tinham com o F-14. O F-14 tem aquelas asas malandras que mexem, exatamente pra controlar essas coisas de habilidade de voo e de habilidade. E a vantagem do Zero é só que ele precisava de um piloto foda. Os japoneses estavam ficando sem piloto foda. O motor do Zero é um motor pior do que o P-54 americano. Mesmo assim, os Zeros conseguiam bater o cara. E qual o nome do avião japonês? É Mitsubishi ACM Zero. E peraí, eles estavam ficando sem piloto e é a solução dos caras é o seguinte: a gente não tem piloto pra fazer combate de caça de verdade com os... Aí vamos jogar o que a gente tem nos navios dos outros. É mais ou menos isso. Já que não tinha piloto, passaram o cara a treinar, a levantar e cair. Você não vai conseguir treinar o cara pra ele fazer uma passagem de ataque no navio americano. Passagem de ataque é você passar por cima, jogar bomba, dar volta, desviar dos aviões americanos. Sem contar que as baterias antiaéreas americanas estavam ficando melhores e tava ficando cada vez mais difícil chegar perto do navio e sair inteiro. Tava rolando muitos caras fazendo a passagem de bombardeio, jogar uma bomba no navio que não fazia porra nenhuma no navio e ter o avião abatido. Aí o japonês começava a pensar, porra, já que a gente vai perder o cara de qualquer maneira, vamos ter ele dentro do navio. Porque aí a bomba que ele tava levando ia ser muito maior, fizeram umas bombas especiais que ficavam presas embaixo zero, encheram a blindagem do zero. Já tinha quase nenhuma, mas deixava mais ainda a blindagem do zero pra ficar mais leve, pra botar mais carga de bomba e vamos usar o avião como um míssil teleguiado com um japonês à frente. Cara, já que esse maluco vai morrer, vamos fazer ele morrer direito. Pois é, e vamos fazer que ele exploda pra caralho, porque já que ele vai morrer, ele vai morrer e vai levar um monte junto. Só queria dizer que foi certamente a inspiração pros TIE Fighters. Quem gosta de Star Wars sabe que as naves, os caças que não tem escudo nenhum, são muito ariscos, né? E o cara que pilota TIE Fighter tem que ser foda pra caralho. Tipo assim, é tipo zero, né? Isso aí. Os aviões americanos, eles tinham uma câmera na frente. Todas as missões de ataque deles eram filmadas. Eu não sei como é que eles disparavam o tempo do disparo da câmera. Eu acho que o piloto que devia escolher. Eu nunca consegui descobrir essa informação. Mas você vê muito filme de combate filmado com a câmera do avião. E você viu os combates deles com os japoneses e você olha pra caralho, o maluco pilota pra caralho. O americano tava atrás, você viu o japonês na mira. Você, esse aí se fudeu. 2 segundos depois, o japonês tinha mira e o americano tava tomando tiro. Você, caralho, como? O que esse filho da puta fez que o cara conseguiu tirar o avião dele da morte certa e tá sendo na porta americana? Então os caras realmente não pilotavam pra cacete. Se você procurar kamikaze no YouTube, você vai ver um monte de cenas filmadas de ponto de vista vista dois navios americanos e é assustador, cara. É, porra. Claro, né? Claro, né, porra. Não, caralho. O do japonês é kamikaze fail. Você procura kamikaze fail, você acha. Não, calma aí. O japonês até devia ter câmera também. A câmera não sobreviveu ao ataque. Procura por kamikaze fail, você acha japonês. O avião indo pra Mogi. Final, ele aterrissando em Mogi das Cruzes. Ele fazia merda e caia na água. O maluco se matava. Porque ele falhou o deus dele, maluco. O imperador não é um cara. Tem uma filmagem do... O deus dele pediu pra ele se matar, pô. Vão tentar resgatar um kamikaze e o cara explode. Tá boiando, né? É. Aí passa o navio do lado, o cara explode, ó, uma granada. Tira a granada, bota na boca. Bah! Ele ser resgatado é uma desonra total. O deus dele chegou pra ele e falou, morre por mim. Você vai... Não... Porra, Deus, se fode aí, eu não vou morrer não. Porque não tô aí tenta falar assim, se fode aí, Deus, eu não vou morrer não, ok. Mas assim, porra, Deus, eu tentei morrer, mas não deu. Não deu, perdão pelo vacilo. Depois disso, então, vem Ojima. Chegando no Japão, finalmente. Já chegando no Japão. E Ojima foi uma batalha muito importante, por quê? Ele já tinha a capacidade de voar com os B-29 até o Japão pra bombardear. Até o Japão pra bombardear. Mas caralho, bombardilhar? É o Tom Bombardilha. O B-29 é um avião que, pra época, parece tecnologia alienígena. Você pensar que ele era pressurizado. O canhão de baixo e o de cima, as duas torres, eram controlados remotamente. No 17 tinha um maluquinho na bola de vidro. O B-29 não tinha um maluquinho na bola de vidro. Não tinha o Chewbacca lá? Não, o cara tava controlando de cima, protegido na blindagem do avião, não com o rabo dele na bola de vidro. Ojima é uma ilha vulcânica, não tem nada. Tem enxofre pra caralho. É só uma ilha plana com uma montanha vulcânica na ponta, só que ela tinha um aeródromo e o seguinte... Tinha dois, inclusive. Dois. Se os americanos tomassem Ojima, eles iam reduzir pela metade a distância que os B-29 estavam fazendo pra bombardear a ilha principal do Japão e iam poder adicionar caças para escoltar os B-29, que não era possível porque os caças não tinham autonomia pra voar tão longe. Agora, se eles saíssem de Ojima, eles poderiam escoltar os bombardeiros até a ilha. E Ojima ficava a 750 quilômetros de Tóquio. É, mas acabou que isso tudo ficou só na conversa, né? Que eles basicamente não usaram em Ojima pra nada. É, nem precisaram, né, cara? Nem precisaram. Mas a ideia de tomar a ilha era essa, tipo, era o próximo passo pra invasão. Se você não tomasse a ilha, os japoneses iam te atacar por trás, né, bom? Daquilo que a gente falou lá no começo do programa, de deixar a ilha intocada e correr risco de sofrer o ataque, lá em Ojima os japoneses tinham um contingente grande. E é onde eles tinham os principais radares dele. Eu vi um documentário que falava justamente disso, que o maior problema dos japoneses manterem Ojima eram os radares. Então, os aviões que estavam indo bombardear o Japão mesmo eram interceptados pelos radares dali. Mas pra uso mesmo, foi quase que nenhum. Foi uma batalha muito sangrenta, que eles perderam, os amigos americanos perderam muita gente. Se não me engano, eu acho que foi o segundo maior desembarque de tropas da história. O que os japoneses fizeram foi o seguinte, meio que deixaram os americanos desembarcar, só tinha uma praia que os americanos podiam desembarcar, não era aquele negócio? Não, acho que tinha três. Não, mas viável pra fazer o desembarque em massa, era uma. E eles sabiam por onde que os Estados Unidos viriam, na verdade foram os marines de novo, né? Se nas Filipinas foi o exército, e em Ojima voltou a ser os marines os protagonistas, quando eles deixam todo mundo descer basicamente na praia e aí começam o fuzilamento. Eles queriam causar o máximo de estrago possível, né? Foi naquele esquema do barco abrir a porta e não ter ninguém atirando. Nem nada, mas logo depois tinham 30 né? mil pessoas e eles falam, tá tranquilo aqui, tá favorável. É porque, não. Antes disso... Na praia, não. Ainda fazendo o tradicional sinal do Ronaldinho. Antes disso, eles fizeram um puta bombardeio com os navios. Ah, né? Sim. Nem tanto, em Iwo Jima, nem tanto. Porque não tinha foi muito sim. alvo. Mas caralho. Não tinha muito alvo pra. Não, JP. Foi durante semanas eles ficaram bombardeando a ilha. Mas meio que inutilmente, cara. Não tinha sim, alvo. Inutilmente. Então, o problema é que naquele morro que tem, os japoneses cavaram uma fortaleza dentro daquele morro. Exatamente. Eles estavam dentro do vulcão. Exatamente. Aliás, isso já tinha sido usado em outras ilhas também. De você ficar entre encheirado dentro aquelas cavernas subterrâneas. No The Pacific, na série, mostra o primeiro contato dos americanos com esse tipo de defesa, que foi em Tarawa, que também não serviu pra nada ocupar Tarawa, mas pelo menos eles aprenderam a combater os japoneses assim. Em Ojima, tinha mais de 20 mil japoneses. Eles achavam que tinha metade disso, que tinha uns 10 mil, que a ilha é pequena, tem 21 quilômetros quadrados. E aí eles passaram semanas bombardeando, e quando chegaram os navios, eram mais de 400 navios, cercaram a ilha e ficaram uma semana também, 10 dias, atirando. Eles localizavam pontos que poderiam ser de trincheira, de bunker e tal. Ficavam atirando, mas eles chegaram à conclusão que foi tudo em vão, que eles destruíram pouquíssima coisa. E isso bombardeando, sei lá, 3, 4 semanas. Tu imagina esse desembarque numa ilha que já é vulcânica e tava com uma semana tomando fogo de artilharia. Cara, a parada era Mordor, né? Era tipo, Mordor. Sim. Literalmente, né, cara? Com um vulcão no fundo, né, cara? Não, é. Uma batalha simbólica. Não tinha nada na ilha, né? Pois é. Uma batalha simbólica, primeiro, porque era uma batalha já dentro do território japonês, né? Você hastear aquela bandeira, que é aquela foto famosa, tudo, ela já é meio que assim, ganhamos a guerra. Sabe que é uma fotada, né? A foto que vocês estão falando é uma foto dos soldados levantando a bandeira americana, que é famosíssima. Fizeram estátuas disso nos Estados Unidos. Ela representa a vitória e aí. É considerada a foto mais reproduzida, né? O que se diz pra limpar a barra do cara é o seguinte: os soldados realmente fizeram aquilo, o porta olhou e falou: pô, que maneiro, faz de novo que eu vou bater a foto. É tipo o Redcast, né? O que aconteceu foi o seguinte: eles conquistaram o morro, levantaram a bandeira, e aí o que eu sei é que algum general lá, comandante, mandou tirar a bandeira que ele queria levar pra casa a bandeira. Eu quero a bandeira e levo outra bandeira pra lá. Eu quero essa bandeira pra mim. E aí, na subida da segunda bandeira, que tava o repórter fotográfico lá, o cara, eles fizeram, né? Isso é caô, cara. Isso é caô. Porque, pô, pro cara, qual é a diferença do pano de uma e de outra, pô? Isso é caô. Tudo é simbólico, cara. Não tem diferença. Mas... mais da outra história. Ah, JP, quer dizer que você trocaria a sua camisa autografada pelo Zico por uma outra camisa qualquer? É isso. Mas quem que autografou a primeira bandeira? Não, não é, mas é a bandeira. Se o cara chegasse lá com qualquer bandeira e falasse, essa aqui foi a bandeira que levantaram, é aquela. Fala aí, Felipe. Uma camisa que o Zico usou, sem autógrafo nenhum, mas ele usou no campo e outra... Usou em Tóquio em 1981. Usar, mas lavado ou não? É tudo pano, cara. Se você pegar o outro e falar, essa aqui foi a que o Zico usou, é aquela que o Zico usou, pô. Não, mas você sabe que ele usou, você sabe. É, ele te deu. Ele deu. Porque o general tava lá. E ele ainda filmou pra você usar de prova quando você quiser vender no trato feito. Os caras do trato feito não tem essa mesma concepção que você tem, JP. Olha só, tem dois filmes espetaculares sobre essa batalha. Na verdade, é um filme dividido em dois, ou por duas perspectivas diferentes, que é dirigido pelo Clint Eastwood. Um que é o Conquista da Honra, que mostra o lado americano da invasão, e outro que é o Cartas de Iwo Jima, que mostra o lado japonês. São dois filmes, cada um para uma perspectiva. Não só mostra, como tem cenas de um filme que você vê da trincheira, só que você tá vendo os caras chegarem na trincheira americana, no japonês você vê desde a história do cara que saiu da aldeia até aquela trincheira. É foda. Você vê o cara lá, que uma sombra lá, e o cara dá o tiro no americano, você sabe quem é esse americano que morreu no outro filme. Exato. É muito foda. Aí você pergunta, qual que eu vejo primeiro? Pode ver qualquer um dos dois, mas eu acho que é melhor ver A Conquista da Honra primeiro, que você conhece meio que a história do lado americano, como a gente conhece todas as histórias. Aí depois ver Carta de Ojima, você fala assim, porra, sinistro, cara, realmente foi uma merda isso tudo. Não tem tanta honra assim, né? A guerra é uma merda de todos os lados. Guerra não tem honra nenhuma. Só tem uma parada a falar sobre Iwo Jima, sei lá como se chama, que é o seguinte, você sabe que, assim, naquele ponto já estava muito claro que os japoneses iam perder a guerra, não tinha a menor dúvida disso. Agora, o que eles iam barganhar? Então, assim, o fato dos Estados Unidos entrar em território japonês, ainda assim, era uma coisa que eles tinham que evitar, né? Para que eles pudessem barganhar essa paz melhor. Então, você pode pensar, pô, os caras já estavam com a esquadra toda fodida, sem navio. Outra coisa importante de falar antes que a gente avance é que a campanha de submarino americano foi importante pra caralho, porque os japoneses não estavam dando muito proteção à marinha mercante. A marinha mercante era o que levava tudo pro Japão. Levava petróleo, levava comida, levava aço, levava tudo. E os submarinos americanos foram responsáveis por destruir essa marinha mercante toda. O japonês tava fudido, a verdade é essa. Ainda assim, a Iwo Jima e depois, que a gente só pode mencionar e tudo mais, foi parecido, Okinawa, foram batalhas que de repente você fala, ah, não, tá fudido, vai ser tranquilo. Não, foi foda, pra se lixo pra caralho, pra vencer, porque era uma ordem prioritária que se defendesse a pátria japonesa para que pudesse até se barganhar, enfim, o melhor acordo de paz, sabe? Uma coisa que foi desenvolvida pelos americanos também nessa época, né, que eles criaram, né, uma coisa de armada, em que as armadas, onde vinham os porta-aviões, tudo, eles não precisavam ir até um porto. Eles eram praticamente independentes. Você tinha vários navios, navio hospital, navio tanque. Então aquilo podia se deslocar por grandes distâncias. Foi uma coisa que foi criada também, essencial para que se pudesse alcançar. Você está falando de uma área geográfica imensa, né? Que foi, exato. Né? O Azit Okomei é o sonar ativo. O famoso... que a gente ouve em todos os filmes de submarino. Como é que ele funciona? Ele manda uma onda sonora pra você, quando a onda bater em alguma superfície, ela vai retornar, e aí você pega o retorno da onda, você sabe onde é que tá o objeto. É a mesma coisa do radar, que é com som, porque o rádio não vai pagar mais água. É, mas o ping, ele mostra pra outro submarino a sua localização também, né? Essa que é... é um radar, só que um radar vai baixar água. O princípio é o mesmo, só que você usa som, o sinal de rádio não propaga embaixo d'água. Pode dizer que não propaga, propaga, mas propaga uma droga, não serve, isso é inútil isso. Mas o olhinho não é, e já é esse melhor filme de guerra, que a galera desperta dentro do submarino ouvindo o barulho, sabendo que lá vem carga de profundidade, né? E esse negócio dos submarinos no Pacífico tem uma história que não é teoria da conspiração, essa é verdade, né? Os japoneses tentaram desenvolver bastante submarinos, eles tinham uma boa armada submarina no início da guerra. Os japoneses tentaram desenvolver inclusive uma espécie de porta hidroaviões submarino. Esse submarino é irado. E já no fim da guerra, né, numa situação mais desesperada, os americanos bloquearam, conseguiram capturar um submarino alemão, estava indo da Alemanha para o Japão, levando os motores do Messerschmitt 262, né, os primeiros motores a jato, que depois o Japão, inclusive, fez a sua versão, e também estava levando urânio. Os japoneses começaram a fazer o teste nuclear. A gente pulou também, você falou agora do porta-avião, lembrei. Os japoneses tinham um problema americano, que é o seguinte: os americanos eram donos do canal Panamá. Então os americanos podiam cruzar a armada dele entre os dois oceanos pelo caminho bom, em vez de dar a volta lá por baixo, que é o inferno. Os japoneses estão pensando, porra, se a gente ferrar o canal do Panamá, a gente fudeu os americanos. Eles bolaram um plano que foi mandar um submarino com um hidroavião dentro do submarino, que seria desmontado, porque eles iam voar com esse hidroavião até o canal do Panamá, que o canal do Panamá é um conjunto de lagos e tem um lago principal que abastece todos os outros. Uma represa nesse lago que aqui mantém quem faz o lago existir, o lago é artificial. Eles iam destruir essa represa para utilizar o canal. E eles fizeram esse plano todo, só que o porta-avião chegou na costa do Panamá, eles chegaram a montar o hidroavião, mas o ataque nunca foi feito, ninguém sabe por quê. Porque eles esqueceram o motor em casa. Pois é, ninguém, porque eles não fizeram o ataque, e teria sido brilhante e teria cagado os americanos. Os americanos iam ficar incapazes de cruzar a frota deles entre o Pacífico e o Atlântico. Os japoneses deram mole não terem desenvolvido o Spectrum Man a tempo, né, cara? E tem também um outro detalhe americano que é legal. Os americanos começaram a bombardear o Japão bem no início dessa guerra, só que a cidade tradicional japonesa é uma cidade muito feita naquela construção japonesa tradicional de madeirinha. Os americanos mandavam bombas, casualmente voavam com o vento e nego remontava as no dia seguinte. Tava acabando com a moral dos aviadores. Os caras voavam, bombardeavam. Ah, detonamos eles. No dia seguinte, os caras voavam e tomavam de novo. Aí eles começaram a usar a bomba de fósforo. Porque eles bombardeavam toque e toque queimava por uma semana. Fudeu, né? Fósforo não para de queimar. Enquanto a gente vai encontrar a rave queima. Tinha um site americano que deu uma base, era a base de Maryland, que tinha uma parte médica do site que ficava aberta, você podia ver. E eles tinham todas as opções de fazer em caso de guerra biológica. O de fósforo era bizarro, que ele falava assim: você bota o cara dentro do centro cirúrgico e apaga a luz. Onde está brilhando, você vai tirando os pedacinhos. Cara. Isso veio o Okinawa, né? Aham, foi outra pica aí. Foi a mais sangrenta de todas. Aproveitando o gancho rapidinho, a gente vai falar disso, né? Mas é muito polêmica a questão dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, mas os bombardeios comuns usando bombas incendiárias, que o Blue Hand citou, mataram muito mais gente. Calculou-se mais ou menos 500.000 de mortos. Destruíram um quarto do Tóquio. Não, além da destruição física, né? Eles mataram muito mais gente. E também deixaram gente sequelada, gente com queimadura pro resto da vida. O bombardeio de fósforo, ele tem um inferno na cidade, porque o fósforo queima uma criatura bem grande. E como você manda muitas bombas e começa um incêndio muito grande, acontece uma parada que é legal falar, mas não deve ter nem um pouco legal você tá. Faz furacãozinho de fogo. Então a cidade era varrida por redemoinhos de fogo pra cidade. Imagina que devia ser uma central, né? Agora, assim, sem zoação, falando sério, começa a imaginar como é que a ideia desses monstros destruindo Tóquio, né? Nos filmes japoneses. Porra! Os caras viveram isso, né, cara? Literalmente, né, cara? O F do Godzilla, os caras vinham direto, só não é radioativo, mas... Cada ataque estima-se que matava 70 mil pessoas, maluco. Civis. Não, só rolava um bombardeio, a cidade queimava por dias. Aí você, ah, mas ficou dias, não, dia seguinte tinha outro bombardeio. Então, sim, o nego nem tinha conseguido apagar o fogo do primeiro e já tava queimando de novo. Isso no Pacífico e na Europa, né? Eles faziam formações de 300 ou mais B-17s e eles não bombardeavam a fábrica cirurgicamente. Eles bombardeavam, não, bombardeavam toda a área em volta. Foda-se, tem escola, hospital, caralho. Vai tudo pro caralho, entendeu? Eles terraplanavam a cidade inteira. Muito mais gente, vocês falaram, morreu assim do que nas bombas atômicas. Esse papo de guerra entre os militares é um papo bonito que se fala, mas na verdade a Segunda Guerra, e a primeira é um pouco, mas a Segunda Guerra foi a guerra total. É. Tendência de guerra entre os militares. Não, nunca rola, cara, nunca rola. O outro é o inimigo, assim, os japoneses são inimigos, não é os japoneses militares, são os japoneses, foda-se a cidade. Se você pegar a guerra hoje, guerra no Oriente Médio, é, a guerra do Golfo e tal, que é dita cirúrgica, já morre civil pra caramba, imagina quando não era míssil, era bomba. E não tinha nem essa preocupação, ah não, os caras erraram, o cara tava cagando, sabe, não foi, o cara simplesmente olhou um alto, tem uma construção embaixo, mas é um hospital, senhor, tchau. Então, a gente vê muito filme falando só, assim, olha, que sinistro, Hitler deixou de bombardear alvos militares na Inglaterra, mandar V1, V2, começou a mandar na cidade pra fazer guerra de terror mesmo, pra a população ficar aterrorizada. Ok, guerra é uma merda, tudo isso, mas quando eles invadiram e passaram, eles fizeram a mesma coisa. Bombardearam as cidades e foda-se, entendeu? E a população tava... Bombardeio de 10, nem ninguém fala nada. Bombardeio de 10 tá de boa. Não, foi os dois lados, entendeu? Todo mundo sofreu com essa... A população sofreu dos dois lados. Você tá falando isso porque você é comunista em Rússia. Esquerdalha, jovem, né? Eu tô falando dois pontos, cara. Aconteceu dos dois lados. Tá falando isso pra pagar de isentão. É isso que tá falando. Direitista, escroto. Okinawa foi o último já? Né? É, porque Okinawa é Japão. Okinawa já é Japão. É, o japonês, o resto é resto. O apesar resto da população de Okinawa, eles terem uma certa... A rixa racial. É, existia uma rixa racial, Okinawa era Japão. E ali foi o último suspiro, né, de verdade. Porque depois de Okinawa vinha o Japão mesmo. Não tinha outro alvo. E dali sim, os Estados Unidos aproveitou os portos. A maior base americana ainda hoje no Japão é em Okinawa. A base de Okinawa tinha... Vou fingir que acreditei, né? Mas a base tinha bombas atômicas, porque eu duvido que você já tinha. E lá a porrada foi de tal ponto que se em Iwo Jima os japoneses tinham 20 mil, em Okinawa eles tinham 120 mil, acho que foram 110 mil casualidades. E praticamente 100% preparado pra kamikaze, né, cara? Exatamente, não. Não tinha evacuação, ali era morrer até o último homem. Né? Não existia onde se render ali. Não tinha pra onde ir. Eles mandaram a população local lutar também. Né? Inclusive crianças, eles chegaram a fazer linhas de frente só com crianças de Okinawa. É, inclusive é uma das desculpas dos americanos pra mandar a bomba atômica, porque eles dizem que se Okinawa foi assim, ia ser a mesma imagina coisa. Imagina, eles fizeram foi uma projeção de números depois de Okinawa. Eles fizeram uma projeção de quantos eles achavam que iam morrer na operação do Japão, que se chamava Operação Downfall, né, que acabou não acontecendo, mas eles estimaram em 500 mil as casualidades americanas e mais de 1 milhão a dos japoneses, né? Essa foi a ativa da bomba atômica mais à frente. A questão numérica, estatística. Quando tava rolando tudo isso, todo mundo tava tentando fazer bomba atômica, inclusive o Japão, mas só os americanos conseguiram. Nenhum deles entre eles sabia quem é que tava fazendo, mas todos eles imaginavam que os outros estivessem tentando fazer, mas ninguém sabia que os americanos tinham conseguido. E os americanos estavam com dois brinquedos na mão, eles explodiam o primeiro pra ver se funcionava, e eles estavam com a mão coçando pra usar. Eles iam usar esses brinquedos na Europa, só que a guerra na Europa acabou. Os americanos fizeram um teste no Novo México com uma bomba pequena. E aí deram sinal verde pro Truman pra, ó, tá funcional. As duas bombas eram dois designs diferentes. Uma é uma bomba de plutônio, que eles testaram também, e a outra é uma bomba de urânio. A Fat Man era de plutônio. Que e a Leopold era de urânio. A gente já fez um nascimento disso. A bomba de urânio é uma bomba muito mais simples, mas ela demorava muito mais tempo pra poder ser feita. A próxima bomba de urânio, isso aí ia se ficar pronto, acho que 3 anos depois. E a de plutônio era mais potente, né? É, a de plutônio é uma bomba melhor, mas ela é uma bomba muito mais difícil de funcionar. A bomba de urânio, basicamente, juntar duas peças e explodiu. A bomba de plutônio tinha um explosivo que fazia explosão em escudo. Era uma parada bem tecnológica. Só que eles testaram a Trinity e falaram, pô, funciona, nós temos mais uma aqui e vamos poder fazer mais uma dessa daqui a um ano. Não, que isso. Eles tinham pronto outras, eles tinham mais outras ataques nucleares programados. Não, mas... não, eles tinham só duas. Eles só tinham três, eles podiam uma e tinham mais duas. Isso foi em agosto, eles tinham mais três programados em setembro e mais três em outubro. Eles não tinham bomba feita. E o que eu sei é que eles não tinham mesmo, é, que eles explodiram tudo que eles tinham. Eles explodiram tudo que eles tinham, eles não tinham bomba. A próxima bomba ia ficar pronta um ano depois, e a bomba de urânio, se eles fossem fazer, era dois anos ou três depois. Tanto que eles desistiam de bomba de urânio, porque a bomba de urânio não valia nada. Tipo, demorava tanto tempo pra ficar pronta que não ia ser utilizável. Eu sei que o que eles deixaram entender é que a gente pode continuar explodindo se vocês não pararem, entendeu? Inclusive, existe a história oficial de que a bomba salvou milhares de vidas, né? Americanas. Não, não, não. Todo mundo. Inclusive de japoneses também. É, porque parou a guerra, né? A ideia é que a Rússia queria invadir o Japão. O acordo de rendição entre os aliados era o seguinte. O acordo que eles tinham é os americanos invadiam pelo sul e os russos invadiam pelo norte. E o Japão ia ser dividido exatamente como fizeram com a Alemanha. E os americanos queriam evitar isso e queriam ficar com o Japão pra eles, digamos. Sim, assim. Sim, e não só isso. Sei lá, um aviso pra Rússia também, né? O Japão já tava finalizado, né? Uma hora ia se render. A bomba foi pra bater a piroca na mesa. Os americanos não tinham medo que a União Soviética fosse invadir o Japão, porque eles sabiam que a Marinha Soviética não estava equipada pra isso. Não é uma questão de medo, é o acordo social que eles tinham, é isso, que os americanos cagaram pro acordo e eles cagaram, basicamente, mandei uma bomba dessa, vocês reclamaram, eu mando vocês. Isso nunca foi dito, mas isso não precisava ser dito. É, tava na clara que depois que os americanos... O americano é aquele cara que portão que dá porrada nos outros no play. O portão chega e dá porrada no primeiro. Todo mundo olha e o portão não precisa dizer, eu vou dar porrada em você. Você já entendeu. Os soviéticos acabam culpando a Manchúria e parte da Coreia, né? Pois é, os soviéticos olharam, ah, tudo bem, eu entendi, isso aí fica pra você, eu pego minha parte aqui e vai ter volta. E é curioso lembrar também que os soviéticos tinham sido o único país, antes da Segunda Guerra Mundial, que tinha conseguido derrotar o Japão na Mongólia em 1939, a Batalha de Kalingol. Inclusive, as tropas soviéticas eram comandadas pelo George Zhukov, que até hoje é herói nacional na Mongólia, que evitou que a Mongólia se tornasse parte do Império Japonês, por assim dizer. O exército japonês da Manchúria era a última força militar intocada do Japão. Tinha mais de 1 milhão de homens lá. E quando a União Soviética começa a invadir a Manchúria e começa a derrotar os japoneses, isso também influencia muito no sentimento japonês de que não tinha mais como resistir. Além de enfrentar os Estados Unidos vindo pelo mar, digamos assim, agora o último bastião que eles teriam também está sendo derrotado. E o plano era exatamente fechar ele pelos dois lados e dividir a ilha no meio, mesma coisa que eles fizeram na Europa. E os americanos não estavam muito afim de dividir a ilha, mas os americanos estão vendo na frente que a próxima guerra deles ia ser com os russos. E eles já queriam dar um recado que eu posso e vocês não. Porque todo mundo no final da guerra já estava pensando na próxima, como sempre, né? O imperador estava querendo se render há muito tempo, né? Os pacifistas, né? Uma ala do governo que queria se render, queria paz e tal, mas tinha uns militaristas que não queriam se render de jeito nenhum. Ah, mas meu amigo, você tá na guerra ali, o milico tá na guerra, meu irmão, ele queria até o final. Porra, você tá expandindo, o cara vai que nem louco. O Hirohito não é tão da paz assim, não. Ele é um cara inteligentíssimo. Ele é de guerra, ele queria fazer guerra, mas ele sacou no momento que tinha esmerdalhado. Só que tinha gente que não queria se render até esse ponto, né? Inclusive, até o lançamento da primeira bomba, ainda assim, nego não quis se render. O Hirohito é um deus, né? Então, assim, o Hirohito não falava. O Hirohito falava com um porta-voz. A reunião era com ele presente, mas ele não falava, né? Ele falava através do porta-voz. E na que segunda, mala, reunião... né, cara? Cara, mala, o cara. Chato pra caralho. Você vai entender qual é o problema. Então, o príncipe era assim também. Na segunda reunião, os generais estavam decidindo se rendiam ou não. E ele falou que vai se render. Pronto. Não tem você virar pra ele e falar, não, mas não tem mais. O cara é deus. Mas aí ele falou diretamente, não foi? Ele falou, nós vamos nos render. Os generais, ok, nós vamos nos render e os que contra se mataram. Porra, o cara é deus. Você não tem como ter discussão num cara que tá sempre certo. Então quando a discussão rolava através do porta-voz, os outros argumentavam. Quando ele falava, não tem argumento. Você não vai, foi, você vai dizer... The Pacific também, que os Marines, uma parte ficou meio frustrada quando veio a notícia de que acabou a guerra, porque eles estavam numa de que agora a gente quer matar também até o último dos caras. É, os americanos estavam todos com sangue nos olhos daqueles também. Vão matar, vão matar! Sobre os ataques das bombas atômicas, alguns bullet points aqui importantes. Os Estados Unidos estava mandando, despejando folhetos, mais de 60 milhões de folhetos em japonês, com uma lista de cidades que poderiam ser bombardeadas, avisando os japoneses, olha, isso aí, estamos em guerra e se você mora nessas cidades aí, cara, você vai ser bombardeado. E não podemos prometer que vão ser só essas, eles falavam isso. Não tinha mais resistência aérea nenhuma, né, cara? Era chegar e bombardear. A força aérea tinha acabado, nessa época, os caças japoneses já tinham ficado merda, porque eles não tinham conseguido acompanhar o desenvolvimento. E a Marinha também, a Marinha já tinha ido pro saco. E tinha ficado merda, sei lá, os japoneses tinham o quê? Tinham 200 caças, 100 caças. Porra, isso aí não segura ninguém, sabe? Não tinha condição nenhuma de fazer frente. E aí, bom, existiu, entre quem sabia o que ia acontecer com o ataque nuclear, existiu um junta dos cientistas que trabalharam no Projeto Manhattan, de escrever uma carta e dizer assim, olha, nós podemos atacar, nós concordamos entre nós e orientamos que essa bomba seja jogada em um alvo simbólico, que não atinja a população civil. É, no mar, pra mostrar aos japoneses, olha aí o que a gente sabe fazer. Você conhecendo um militar, é óbvio que isso não ia acontecer. Isso aí é quase que a pena do cientista que fez uma porra horrorosa e tá falando, caralho, olha a merda que eu fiz. Enfim, eles mandaram essa carta pro presidente e os militares engavetaram a carta porque eles tinham 3 pontos que eles tinham que assinar lá pro sucesso, segundo eles, do ataque. Que é, o alvo tinha que ser largo, grande, tinha que ser uma área urbana, provavelmente. A explosão tinha que dar um puta dano do caralho pra eles poderem ver o que acontecia. E tinha que ser uma cidade improvável de sofrer ataques de bombardeio. Ou seja, não podia estar naquela cartilha lá que eles andavam distribuindo. Ainda enganaram na lista, é sacanagem, cara. É, sim, pra mostrar, olha, eu posso ir aonde vocês quiserem. Não precisa escolher, não precisa ser cidade militar, porra nenhuma. O grupamento que mandou a bomba é um bombardeiro, mas só um é um bombardeiro de verdade. Os outros é um equipamento científico pros americanos estudarem o que ia acontecer com a explosão. Tem uma parada também que os aviões, eles foram vistos. Quando eles perceberam que só tinham 2 aviões chegando, eles mandaram um sinal de all clean. Não era um só? Não foi sozinho o Enola Gay? Foram 2 ou 3. Porque não, era um avião que mandava a bomba e o outro tava com um equipamento de observação. E os americanos, exatamente porque eles queriam fazer a observação, eles não queriam correr o risco de dar de cara com resistência. E quanto era um bombardeio maciço mesmo, iam vários aviões pra bombardear, né? E aí quando eles viram 2, eles falaram assim, ah, é só um avião de observação, de reconhecimento. E cagaram pro avião. É, pois é. E por isso que o nego não fugiu, não foi pra bunker, não foi... E os americanos estavam bombardeando muito a cidade, estavam voando muito com aviões de reconhecimento, tanto que a Força Aérea Japonesa fazia alguma frente, quando era um ataque verdadeiro, e a frente que a Força Aérea Japonesa fazia era pra constar. Subiam com caça, os caças perdiam, perdiam a caça e faziam os ataques. E cara, ninguém sabia o que ele carregava. Ninguém fazia ideia de que existia isso. O Truman, no ultimato que ele deu, ele falou o que ia acontecer. Não falou bomba atômica, falou que... Não, falou total, que havia uma destruição total em forma de chuva. Isso, né? Como você chuva, nunca viu. Né? Parece o Nostradamus falando, caralho. Pô, eu lembro de passar 2000 e chegar lá e pronto. Do capeta, uma chuva de chuva cairá sobre uma... Eu acho que foi o tom que ele usou, já que estava enfrentando um deus, né? Tu tinha que fazer uma mise-en-scène também. Uma história sinistra de um cara que é o duplo sobrevivente, né? Um maluco que tava em Hiroshima negócio quando caiu a bomba e ele tava bem perto do local, ó, 3 quilômetros, alguma coisa assim, do impacto. Ele foi removido pra Nagasaki. Não, ele era morador de Nagasaki. Ele voltou pra Nagasaki e depois, bum, bombardearam lá e o cara sobreviveu de novo, cara. Sinistro. Aí eu te pergunto, você entra aí no avião com esse cara? Não, sinistro, sinistro, cara. Tem aquela lenda ou aquela versão de que nem o piloto sabia o que ele tava... Ah, o piloto sabia que ele tava levando uma bomba experimental, mas o que ela é de bomba experimental? Ele não tinha ideia. Ele só teve ideia quando ele viu o brincadeira. Mas o cogumelo, quando ele viu o Toad crescendo. Toad. Esse negócio que o Alexandre mencionou aí dos folhetos, né? Também foi usado de uma seguinte forma. Eu não lembro se foi depois do lançamento da primeira bomba ou se foi antes. Que o que os japoneses estavam cagados mesmo, na verdade, era que os americanos já acabassem com a dinastia imperial, né? Porque tanto pros civis quanto pros militares, nobres, qualquer coisa, isso aí era uma questão de sobrevivência do próprio país. O medo que eles chegassem e tirassem o grito do poder e tal. Na proposta lá, Truman, os diplomatas falaram que não, iam manter a dinastia, manter tudo. Só que tinha uma vertente, como eu falei, que não queria se render de nenhuma maneira. Nessa hora, o Hiroyo tava querendo se render. Então eles lançaram panfletos dizendo que, ó, eu, presidente americano, garanto que a dinastia imperial japonesa será mantida. Tá pra pressionar até os civis, a porra, sabe? Tipo, vamos nos render, porque, cara, já tá impossível, né? Lembrando que os caras tinham 2 bombas só também. Tem que lembrar desse lado também da história. Do blefe. Não. Os americanos estavam de bravatos. Os americanos estavam deixando entender que eles podiam mandar bomba todo dia. Mas mentira das boas. No discurso de rádio do Hirohito, tem que deixar claro que ele não se rendeu, né? A expressão foi cessar fogo. Sabe como é que os americanos teriam terminado isso de uma forma muito menos indolor, pacífica e tal? Se ao invés de ter, pô, despejado panfleto lá com listinha, com o diabo a 4, tivesse jogado milhões de revistinhas de sacanagem, né? No japonês. Se tivesse tentáculo na brincadeira, aí o japonês se rendia na hora, né, cara? Vamos fazer coisa mais importante. Outra coisa que aconteceu depois da rendição é que esse caráter divino do Hirohito também deixou de existir. O primeiro, né, artigo da Constituição forçada no Japão é que o imperador não é mais deus. Então, mas foi a primeira vez que a população ouviu a voz de um imperador. Tudo bem, o rádio era uma invenção recente, relativamente, mas enfim, nunca tinha se dirigido à nação assim, com a sua própria voz, né? Então foi a primeira vez, foi esse discurso de rendição, entre aspas. É, de cessar fogo. De cessar fogo. E aliás, o Obama teve agora, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a estar lá em Hiroshima, não pediu desculpas, né? Não. É uma parada que os Estados Unidos têm como... É, nem pode, uma, né, lei, não pediu desculpas. Ele até poderia querer, ele, pessoa Obama, um dos alguns, mas imagina como é que é internamente. Aí o Trump ganhava a eleição. É verdade. Se faz isso, o Trump já sai de presidente já, né? Tem nem mais eleição. A guerra no Pacífico foi tão mais barra pesada do que na Europa, né? E isso se vê nos números. A estatística de casualidades na Europa, por cada 1.000 homens por dia, foi de 0,42 mortos e 2,16 total de casualidade, né? De feridos e tal. 0,42 mortos. Desses 2,16, 0,42 mortos. No Pacífico, foi total de 7,45 nossa, e 1,95 de morto por cada 1.000 homens por dia. Caraca. A diferença de proporção é... É, foi muito mais. Foi muito é mais. Muito banho de sangue nesse oceano aí, hein? Caraca, mano. Pacífico Maies. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.